Estádio 97. Estádio 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. O oferecimento de Peugeot 208. Com central touchscreen por R$ 595 ao mês. Incrível, né? Saiba mais uma concessionária Peugeot. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde a todos. Você, malandro. Linda nossa senhora. E aí, malandro? E aí, malandro? E aí é ferro na chapeleta, hein, malandro? É, ferro na chapeleta. Linda nossa senhora. Estamos no ar com mais um programa. Esse Silvio é sensacional. É, malandro, esse que Silvio aqui é pincelada na aurícula, né, malandro? Pincelada no quê? Pincelada na aurícula, malandro. Aurícula? Não me pergunte o que é isso, vem na cabeça eu falo, malandro. Por exemplo, o Mano Silvio é um cara que parece ter aurícula. Olha, deixa eu ver na cara. Olha pra mim, mano. Não, isso aí é metrosexual. Ele faz aurícula, né, malandro? Faz aurícula. O mano faz aurícula. Ele faz. Que seria aurícula? Ah, não sei também. Essa é a grande questão. É aí é que tá a coisa. Essa é a coisa. É aí que mora o perigo. Aurícula é chuviscada no Salomão, né, malandro? É a mesma coisa. Chuviscada no Salomão. É isso aí. Mas é isso aí. Muito boa noite, você, Salomão. Vamos às notícias e às manchetes do Estádio 97. Bento! E aí, seu Bento? Boa tarde, deixa eu ver. Agora sim. Agora você está no ar. Não é balão, mas está no ar. Vamos aí, então. Começando as manchetes aí, tranquilo, RG? Tranquilo. Pô, por falar em balão, ar, etc. Beleza. Não acharam mesmo o padre, né, RG? Não, já foi. O padre caiu no meio do oceano. Acharam o balão. Ele está junto com o Lixes, que está procurando até hoje, pessoal. Pois. Ele virou sobremesa de tubarão. Mas que balão será bexiga? Não acharam? Era as bexigas murchas, mano. Bexiga, né? Balão nenhum. Acharam o cesto, você tá dizendo. Nas porque bexigas, as bexigas. Nem escrito feliz aniversário? Não, era da Peppa Pig, acho que ele perdeu. Acharam. Não existia a Peppa Pig naquela época. Não existia. Seu Bento. Opa. Ordenhou? Ordenhei. Vem ordenando muito. Ah, nós, né? É nós. Vem ordenando. É. Pô, continuamos sem Wi-Fi aqui na rádio, aí sim. Tá bom, não é possível, né? Opa! Pô, aqui não por favor, tá. Atende aqui. Cadê o Silvano? Começa com o tricolor, então. Começa com o tricolor, seu Bento. Dá um rapaz, riso. Rapaz, fala aqui pra você. Deixa eu falar, quando tem jogo, meu? Olha, fala aí que eu tô olha o negócio aqui, o RG, meus amigos, Sombra. Diga lá. O Pato não tá jogando, mas tá mandando bem lá, viu? Tá, né? Ele tá espetando ali mesmo? Que isso, meu? Tá dando uma espetada. Rapaz do céu. Mas tá mesmo espetando ali? Fiora, já sumiu lá no box. Tá bem. Assumiu nos box da Fórmula 1. Mas lá, essa mulher não era casada com... Furou o olho do Flávio Canto. É mesmo? E tá aí, ó. Não, peraí. Não, eu tô brincando. Não, eu sei. Separou, né? Separou, né? É, sim. Acho bom. Mas enfim, tá bem. O RG mesmo disse que achou o Flávio Canto mais gatinho, né? Que o Pato, né? Então, isso aí tomou de canto. RG, se você fosse mulher... Se você tivesse nascido sem o que você tem hoje, me diz uma coisa. Sem o que você tem hoje? Em tese é. Bom, RG, se você fosse fêmea, você preferia o Flávio Canto ou o Alexandre Pato? Quem é Flávio Canto? Ah, eu preferi o Pato lá. Mas é canto esquerdo ou canto direito? Não, nós estamos aí as portas de uma Olimpíada. E temos uma pessoa que não sabe nada quem de judô. É Flávio Canto? Enfim. Pergunta que canto é, velho. Ah, você deve cantar bem. Pode ser canto direito, canto esquerdo, rasteiro. Um beijinho, Flávio Canto, gente boníssima. Foi campeão para atleta olímpico de judô. Apresenta o programa na Globo. Lá Corujão do Esporte. É. É um cara, gente boníssima. É um cara, bem, mais do que cara, nunca. Cara, é um cara do bem. É, mais do que nunca, bicho. Só uma taturana sem cérebro, não sabe quem é o Flávio Canto. Soletrando cérebro. Cérebro. Não, é porque mas você pegaria o Flávio Canto ou o Alexandre Pato? Se você fosse fêmea. É. Porque eu, deixa eu te explicar. Porque essa eu... foi a Flávio Canto, o cara é gente boa pra caramba. É. O cara é do bem. Então deixa eu ver. Tá magoadinho com o Pato, não, vai. Tá magoadinho. E o Flávio Canto ainda dá pra trocar ideia, porque o cara tem açúcar e gente boa. Ah, entendi, entendi. Mas ó. É porque o Benja, ele gosta de uma conversinha. É, então, ele tá magoado com o Pato, ele tá magoado com o Pato. Tá putinho com o Pato. Deixa ele assumir, mas é isso aí, Sobra. Amanhã tem jogão lá no Morumbi. Tá ainda o Muricy não sabe. Um monte de gente. Tá vendo juntamente com o departamento fisiológico do Tricolor. Quem poderá jogar. Né, quem vai jogar. Mas já um cara se prontificou e quer estar em campo, que é o Ganso. O Pato talvez jogue também. Talvez jogue, tomou o Ganso, falou, eu quero jogar. Quero estar em campo. O Ganso, quando estava para vir ao São Paulo, o nego jogou na mídia que era incurável. É. Tá certo, ele não é um bólido. Ele não é um bólido. Mas o Ganso... Acho jogaram que depois, aqui no estádio o Ganso, jogaram. Depois do Rogério, é o cara que mais jogou no São Paulo. E você pode ver, todos os rodízios que o Muricy faz, ele nunca sai. A não ser pro cartão. A não ser pro cartão. Ele tá bem, tá bem. E o D'Alessandro não vai vir, né? O Willian também. É o Willian? O Willian está suspenso. O Willian está suspenso, D'Alessandro também não. Boas notícias. D'Alessandro vai vir por quê? Ah, ele falou que não vem. Ah, ele disse que não vem. Não, o pessoal não é do Willian. Ele tá machucado, não. Tô machucado. É, então. Já facilita, né? Não, tô mandando porra nas costas, não. Tô machucado, não. Tô achando que esse a gente leva. Ele gosta. Que chupa a Inter. Não é pra... É, pra arregaçar. É isso que você tem do Tricolor? Não, sabe? É isso, Sombra. Tranquilo aí. Então tá bom. Ah, e o São Paulo espera uma definição logo, por causa de logística, as coisas, pro jogo com o Santos. Se vai ser lá mesmo, né? Por causa do quê? O jogo contra o Santos. Ah, você falou logistas? É, logística. É logística. Logística. Tá bom. Entendeu? Então, mais vendo, uma. Aí. Virou moda agora, Domênico. Olha lá, coisa boa. Olha o que trouxe. Aceitou. Deixa eu avisar os ouvintes aqui. Aceitou. Deixa eu avisar aqui o seguinte, brincadeira, velho. Tragam outras coisas. Azeitona não. Aqui, ó. Esse biscoito aqui pra ele pôr o vidro. Legal. Legal. Melhor. Ah, pro inferno. Azeitona com a mais escrota que tem. Queria agradecer ao ouvinte que é o mesmo cara, é o Lucas São Bernardo. Legítimas azeitonas Raiolita. Raiolita. Ruim. Ah, isso aqui é do meu amigo, do Fabinho Raiola. Ah, é? Uma Raiolita. Raiolita. Puta, também esses amigos é dono de tudo. E pode continuar trazendo azeitona. É, os amigos são dono de tudo também. Por que você tá comendo biscoito? Você gosta de azeitona? Você não abriu ainda. Mas o biscoito você tá comendo. Mas eu como biscoito e azeitona. Mas seus amigos também são dono de tudo, hein, Benja? Puta que varza, meu. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Nossa, vamos aí, o Corinthians. Coringão, mano, Coringão, velho. Corinthians. Que eu não entendi o chip. Corinthians são idiotas. Por isso. Mas enfim, mano, próxima parada, Bahia. Isso. Feito Bahia lá no domingo, às 17 horas. Vai cair, né? O Bahia. Tá aí o... Corinthians deve vencer esse jogo. Tá, o Corinthians também, acho. O Corinthians, ele tem aí, ó, Bahia, Goiás. Analisando o futebol. O Corinthians tem Bahia, Goiás, Grêmio, Criciúma. Não, Fluminense e Criciúma. O Corinthians, possivelmente, aí, desses próximos 5 jogos, ele pega 3 times que, teoricamente, são menores. O Corinthians deve somar nesses 3 jogos 1 ponto. E vai ganhar do Grêmio e vai ganhar do Fluminense. É verdade. O Corinthians, nos próximos 5 jogos, ele deve fazer, possivelmente, 7 pontos. Poxa, tá pessimista, hein? Parece que a Pantera Cordegosa, aquela... Não, a questão não é ser pessimista. A questão não é ser pessimista, Portuga. A questão é ser realista. O Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, quando pega adversários teoricamente fracos e que o Corinthians deveria fazer saldo de gols, não faz. O Corinthians, ele, em diversas oportunidades, pegou times aí que estavam beirando a zona de rebaixamento, pra não dizer que eram lanternas do campeonato, como foi o caso aí do Figueirense. O Figueirense tinha marcado um gol em 12 rodadas. Aí pegou o Corinthians, o que, que ele fez? Ganhou de 1-0. Marcou 2. Tá certo? Não, marcou 1. Marcou 2 em todas as rodadas. Ah, sim. É. Então, o Corinthians, ele pegou Criciúma, pegou Bahia, pegou Vitória, pegou... Botafogo. Chapecoense. Foram jogos ali que, teoricamente, o Corinthians deveria ter, talvez, tido uma boa pontuação e não teve. Não teve. O time do Corinthians, ele capenga demais o campeonato. Mas você não... Espero que, diante do Santos ali, o Corinthians tenha mantido uma postura ofensiva e preserve essa postura ofensiva no decorrer do campeonato. Mas você não falou que depois você conversou com o Mano Menezes, ele tá colocando o teu time no campo, tá melhorando? Não, ele escalou o time da forma que eu pedi pra ele escalar. De maneira humilde, é verdade. Foi ou não foi, Benjamin? Foi ou não foi? Mas isso vai dar certo aí? Coincidência à parte, voltou o Ralf. Você é bom pra caramba, você é monstro sagrado. Ele colocou de novo o Petros no time. Mas peraí, o Ralf voltou, porque ele tava, no banco ou tava contundido? Não, o Ralf ele já tava no banco de reservas, ele já tava com condições de jogo, mas o Mano Menezes falou que ele ainda não tinha condições. Mas já tinha. Já tinha, porque eu conheço pessoas ali dentro do Corinthians e disseram que ele já tinha. Ô, mano, eu pergunto pra ti, quem que voltou? Quem que voltou? Ralf. Me arrepia todo esse nome. Não, mas é verdade. Se o Corinthians mantiver a postura que teve diante do Santos, contra Bahia, contra Goiás, contra Grêmio, contra Fluminense, contra Criciúma, possivelmente o Corinthians vai conseguir essa vaga da Libertadores. Agora, se o Corinthians tiver na mesma pegada que tava antes do Santos, aquele futebol que oscila demais, aí possivelmente o Corinthians vai ficar... Mas com esses 7 pontos que você falou, você acha que entra na Libertadores? Não, aí acho que é aí pouco. Não, né? Aí acho que é pouco. Mas, ô Sombra, é mais uma informação aí, que não é do Corinthians, mas o corintiano ele também tem interesse nisso daí. A CBF ficou de divulgar até o final de semana o que ela vai fazer com essa quinta vaga, porque ainda é um mistério. Sei. Ainda é um mistério. Porque hoje, se tivesse da forma como está o Campeonato Brasileiro, e supondo que São Paulo não vença a Sul-Americana, o Corinthians ele estaria classificado na quinta vaga. Porém, se acontecer do Atlético Mineiro sair do G4, se o Atlético Mineiro perder a Copa do Brasil e sair do G4, teoricamente, se o Cruzeiro for campeão brasileiro, ele repassa a vaga ali pro vice. E no caso o vice seria o Atlético Mineiro, que está na final da Copa do Brasil. Porque agora, uma vaga tem que vir da Copa do Brasil, isso? Vaga tem que vir da Copa do Brasil. A menos que os dois times que estejam disputando a Copa do Brasil estejam no G4 do Campeonato Brasileiro. Entendeu? É meio complexo, é meio confuso. Então mas reza é pro Atlético permanecer. Então a CBF, ela só vai dar o veredito final e vai se manifestar oficialmente até o final de semana para falar o que, é que ela vai fazer com essa quinta vaga. Mas a princípio é isso. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Meu Deus do céu, você não vai querer discutir com ele só por causa de uma batidinha, não é nada. E nem precisa discutir. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro... Porque é importante você estar com o seu carro segurado. Não se tira carro da concessionária sem seguro pronto. Nunca, nunca, nunca. E nem se não está renovado. Não é verdade, não sair de casa sem o carro seguro renovado. E não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Quer pedir comida? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello! BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. What the fuck, não? Ah, o Palmeira, vamos a vocês. A nós? Vocês. Não. Jornalismo. Nós aqui, a vovó também. A vovó tá aqui, palmeirense, né? Né, vovó? Olha aí. Com certeza. Fala aí, vamos lá, o Palmeira tá na resposta da Confederação Chilena pra ver se libera o Vardívia pro domingo contra o São Paulo. Tomara que não consiga. Ainda não saiu. É difícil FIFA, né, velho? Ah, porque, ó, perder pra ele, já vai perder de qualquer jeito. Que isso, vovó? Não, aí o Vardívia joga. Aí toma amarelo, aí não joga contra os esportistas depois. Esportista? Lá de Recife. O esporte. Então quer dizer, é melhor ele não jogar e pelo menos joga o jogo que é mais importante. É a opinião da avó. Precisa jogar todo o jogo. Acho que dificilmente ele joga contra o São Paulo. Porque é data FIFA, o Chile não tem obrigação de liberar. Não tem jeito. Exatamente. Né? E o Palmeira aqui, Domênico, precisa resolver um problema, né? Qual é o problema? Na arena, onde vai ficar os visitantes? Que o estádio não foi feito para receber visitantes. Não põe. Dane-se o visitante. Não põe, tem lei, tem garanto. É a ideia do Paulo Nobre. Fala assim, quando eu for na sua casa eu não tenho ingresso e aqui você também não tem. Pronto, acabou. Não é assim que é a lei. Eu quero que se dane. Quero que se dane. O estádio é nosso. Não vou pôr o nego pra quebrar meu estádio. Só vai palmeirense. Boa ideia. Gostou? Boa ideia. Mas aí não... Porque se você... Não tem essa, Bordô. Falando sério, não tô brincando, não. Se você põe um clássico, Palmeiras e Corinthians, os corintianos vão rebentar tudo lá. O Palmeiras foi lá contra o Corinthians. Corinthians é educado, não é igual palmeirense que quebrar tudo na arena Corinthians. Eu, mas é educado. Eu lembro visitando o Morumbi. Mano, vocês são tão educados que vocês quebraram o próprio estádio. Não fez até, né? Mas quebra o que é nosso, não quebra o que é dos então outros. Dane, mas... na minha casa eu quebro o que eu quiser. Eu só taca fogo. Não é da tua conta. E também não é da tua também, que nós vamos falar com quem nós quiser. Se não quiser pôr, vocês também não põem. É lei. Lei o cacete. Peraí, estamos discutindo aqui quem tem casa nova. Quem tem estádio. Fecha a janela. Começa com esse papo aqui também. Certo, mano? Você tem estádio novo? Parabéns, mano. Peraí, estádio não. Quem tem estádio novinho não viu fala. Não cometa um erro. Não cometa um erro. Não é estádio. Estádio qualquer um tem. É arena. Temos arena. Arena. Mas ele acabou de dizer que não quer receber você lá. Ele acabou de dizer. Mas as minhas resistências não é com mano. Tá, não é com mano. Vocês ficam na sua aí. Solete do quê, ô? Baba ovo um do outro. Resistências. Você não falou que não quer receber ninguém? Mas, ô, seu Bento, mas continue. Resistências. É isso aí, só? Domingo, 7:30. Muito obrigado à Ana que mandou um e-mail pra mim. Alô? E está comigo. Ninguém merece. Odeio azeitona. Não consigo nem sentir o cheiro. Amor de Deus. Muito bem, Aninha. Acho muito bem. Um caroço, muito obrigado, Aninha. Um beijo pra você. Viu? Azeitona com café. Você gosta, Dodó? Ah, não gosta de azeitona. Ah, não importa. Vocês têm que ficar na sua aí. Tem que ficar na sua aí. O dia. E não vem que você. Ó, vou jogar isso no chão. Não. É comida. Vou jogar isso no chão. Não brinca com comida que é pecado. Mas azeitona não brinca comigo, não. Azeitona não é comida. Não brinca comigo, não. Eu sou comida. Eu quero ver ela não gostar de azeitona. Azeitona no dia que ela virar empadinha. Continuando com as manchetes. Ó, azeitona também não é comida não, Sombra. Eu vou falar a real. Não é. Ó, muito bem, mano. O negócio é o seguinte. Imagina, é cimento pra fazer a bola de beisebol. Quando os judeus estavam fugindo do Egito, eles encontraram uma oliveira ali e não pegaram azeitonas. Eles continuaram com fome na carreata. Não comeram oliveira, comeram silveira. Não comeram porque não quiseram. Azeitona tava lá. Vai continuar o quê, mano? Na carreata. Na carreata, mano. O bonde da hebraica, mano. Não é não? Bonde da hebraica. O bonde da hebraica. Você tava nesse bonde aí da hebraica? Tinha abadá, mano. Não, mas seu tataravô tava, mano. Saiu do Egito, mano. E os caras tudo batendo na porta. O meu lado não veio do Egito, né? Meu lado veio da Europa Ocidental. Ah, é, mano. Alemanha, Polônia. Você é a chiquena. Quem veio de lá foram os cefas. Os cefas vieram do Egito. Eu conheço a religião. Teu amigo Matalon veio pro Brasil a camelo? A camelo. A camelo. Tá certo. Continuando com as manchetes. A camelo. Seu amigo Alan Scherreva também. Também. Ele é esse meio de camelo. Ah, o Sandro Teiman veio comigo da Alemanha. Ah, da esse Polônia. Veio de classe A, executivo. Ah, que beleza. Mas vamos lá, Santos. Aí, Gê. Difícil, um cheiro de final de feira era violento lá na Baixada, hein? Dá na partida e não pega. Dá na partida e não pega. Né, ainda tem que jogar mais 5 joguinhos até o final do ano. Feira, ficar com aquele cheiro da água do peixe. Isso. Exatamente. Isso mesmo. Deixa eu perguntar pro senhor. Isso dá pra ajudar que é cruel. Nós. Tem dá que jogar nós. Mais 5. Dá pra ajudar nós domingo, não, meu? Só roubar um ponto. Nós vamos ajudar todo mundo. Nós não vamos atrapalhar ninguém. Não, mas dá pra roubar um ponto do Cruzeiro. Dá pra ajudar um ponto. Fala com ele aí, Cruzeiro, RG. Fala com ele aí, por favor. Ô, trabalhei lá no Santos. O Cruzeiro é quarta-feira? Cruzeiro e Atlético? Pela Copa do Brasil. Inclusive, só para não perder a informação, acabou de sair que o juiz lá bloqueou todas as rendas do Atlético, dívidas fiscais, não vai pegar nada. Que chupe. Bom, vai depender, não sei. Apesar que também a gente fala e acaba pagando, né, pelo que fala. O Atlético Mineiro veio aqui com um monte de reserva, só um goleiro titular e ganhou do Palmeiras. Né? O Cruzeiro, acredito que deva fazer a mesma coisa. Acho que vai pra Vila com reserva, porque vai fazer um jogo quarta-feira decisivo e botar titular no final de semana. Principalmente se tomar uma esfrega, porque o jogo não depende. Tá bem, mesmo que seja o reserva, vem sempre naquele embalo do titular. É a empolgação. O clima é bom. Lógico, é empolgação. Mas a gente tomar uma esfrega quarta. Mostrar serviço. Tomar uma esfrega boa quarta. Mas o Atlético não ganhou do Palmeiras. Se tomar esfrega, é pior. Se tomar esfrega, é pior ainda. Porque aí que não vai pôr mesmo, porque no último jogo tem que fazer o jogo da vida. Então, é complicado. É verdade. É verdade. Isso. Silvio Luiz, o seu resumo? Olha só, Malandro, esse jogo aí do Cruzeiro e Atlético lá no Horto, né, Malandro? Não é? Aí no Horto tá bom. Esse jogo é o quê? Esse jogo aí é pincelada no Pokémon, viu, Malandro? Pincelada no Pokémon. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Pincelada no Pokémon. Pincelada no Pokémon. Se você não entendeu, vai no Google lá que você vai saber o que é, Malandro. Joga lá, pincelada no Pokémon. Ah, Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Venha hoje dirigir o seu, é pincelada no Pokémon. Grupo S, nome construído com história. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 agora vai dar espaço para falar da BV Financeira com o Narigudo. Ô, Benjamin. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir. www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Tem torcida Peugeot pra São Paulo e Palmeiras. São Paulino quer ir na torcida Peugeot domingo 7:30 no Morumbi? Ligue e diz, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Pois não, beijo. Ah, eu queria falar pro Domênico, que o Domênico é um cara absolutamente insano, né? O Domênico é doente. Praticamente. Porque insano porque... O cara não tem argumento. Né? Não tem argumento. Espera só um minuto, depois você fala. O cara não tem argumento. Faça a sua acusação. Acusa e depois ouve. Eu não tô falando contigo. Não, o cara tá falando falou de mim. O cara, tá falando, o cara tá falando o seguinte. Falou, o cara pô, não. O cara não, eu. A torcida do esporte não tem lugar. E olha pra mim quando você fala. Não, a torcida do esporte não tem lugar pra ir. Aí você pega e fala assim, que se dane. Mas que se dane mesmo. Quanto se dane? Eu quero que se dane. O estádio foi feito pro palmeirense e não pra visitante. Quero que o visitante se lasque. Dane-se. Assiste lá fora. Não, vamos fazer assim. Ô, Paulo Nobre, põe um telão lá fora e põe a torcida lá fora vir no jogo. Pronto, é assim que funciona. Do telão, telão, põe o telão. Tem os condomínios. Põe um telão, põe um telão grande. Telão, que regulamento? Quero que se dane o regulamento. É, põe um telão ali fora. Põe uns banquinhos aqui, que foi tá cortado ali. O que foi, Matinha? O palmeirense não vai visitar ninguém, a torcida do Palmeiras? Precisa ir. Nós temos nosso estádio, quero que se dane. Dodô, então tem os condomínios. Tem os condomínios na frente, deixa assistir da sacada lá. Vai lá na sacada lá, cobra ingresso lá e já assiste lá. Pelo não briga. A coisa, e não quebra nada. A coisa tá tão feia aqui. E o mais louco do estádio tá assustado. Eu tô assustado mesmo. Você viu que o... Nem ele abre a boca. Mano, mas ele não tá ouvindo, ele tá não. Não, tá ouvindo sim. Eu tô ouvindo atentamente aqui. Louco. O Domênico tá querendo descumprir o regulamento, mas isso aí não existe. A torcida visitante vai ter que ter um lugar ali. O Palmeiras vai ter que providenciar. Eu não sei como o Mano não teve mas ideia. Eu tava lendo uma informação aqui, RG. Só um parênteses aí no que vocês estavam falando. Diga, Mano. Ó, sabe aquele Eder Luiz que jogava no Vasco? Não vai ter lugar pra ninguém. Sim. Sabe aquele Eder Luiz que jogava no Vasco? Fingiu dentro separado. Sim. Esse cara... Quando eu dava a ideia aqui, a sugestão, riram de mim, falavam um monte de bobagem. Não. Sobre? Falavam que eu era um idiota, que eu era louco. Mas uma coisa não que eu tinha usado alguma coisa aí que... Bom, que... Até agora não é que você continua idiota. Bom, agora eu tô em dúvida quem é que tá usando alguma coisa. O negócio é o seguinte, RG número 2. Ele vendeu rim? O Eder Luiz quase. Ele transplantou pro corpo dele, tá certo? Lá vem. Um menisco de um cadáver. Ah, isso é conversa sua. Aonde você leu isso? Aqui, eu vou pegar o menisco de um cadáver. É, mas qual o problema? Ele pegou o menisco de um cadáver e colocou no próprio joelho. Ou seja, pegou uma peça seminova de alguém que já foi. Claro. Seminova? O cara não ia mais usar. Mas eu não tentei falar sobre o troço. O cara não ia mais usar. Em tese, eu acho que não tem problema. Mas você já tinha ouvido falar um cara pegou um menisco de um cadáver? Ah, mas deve ser mais simples do que pegar um coração. Pô, lógico que é, gente. É um implante de menisco, é isso? Pensa bem. Um implante de menisco. Eu nunca vi isso na minha vida. Vocês estão loucos, velho. Mas você tá falando sério, mano? Você acha a coisa mais normal? Não, eu já peguei órgão de cadáver. Você já pegou? Já peguei. Já pegou os mortos? Não posso falar, mas... É necrófilo? Eu acho isso normal. E funcionava o órgão? Ah, fiz funcionar. Pra que você não diga que eu tô sendo aí... Leviano. Éder Luiz implanta menisco de um cadáver. Tá aí, ó. Que nojo. Deixa eu ver qual que é a sua fonte, ó. Site Mais Futebol, aí. Então, porque... Não conheço o site. Um site estrangeiro. Mais futebol? Só se for português que esse nome. É português, angolano. É angolano. Angolano. Depois o tradutor online. O Mano foi enganado, velho. Não, negativo, negativo. É o War Soccer. Gente, se transplantam outras coisas aí que são muito mais complexas para que você tenha uma adaptação, como um rim, um fígado. Eu não vou transplantar. Você, lógico. Tá vendo? Eu dei crédito. Mas é porque você não é um imbecil. O Soma não é um imbecil. É, diferente de vocês que são. Ah, beleza. Que beleza. Tá certo, mas é óbvio. Viu, gente? O cara consegue aí dentro não, não, eu vou te dar a oportunidade de rever seus conceitos. O Sombra não é um imbecil. Não, não é. Tem certeza? Não é, absoluta. Valeu, mano, obrigado. Porque o negócio é o seguinte, Sombra, se os caras conseguem fazer um transplante de coração, de rim e de fígado, que são órgãos aí que podem ter uma rejeição... É, lógico. Por que que não podem transplantar talvez um menisco, que é um negócio assim que chapiscada é... Chapiscada não, tá jogando ainda. Meu Deus. Não, ele deve estar batendo o cartão. O coração. Mas já tá correndo, já tá andando normal. Ele tá no... Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá internado ainda? Ah, deve estar com uns 34, por aí, não é não? Mas ele tá andando normal, mano, já? Parado. Olha, ele tá jogando no Al Nassr, cara. Ele tá no Emirados Árabes ali. Tá jogando por empréstimo, porque o Vasco emprestou o cara. Tá vendo? Olha aí. Eu vou falar pra você. Eu uma vez tive um passarinho. Era uma rolinha. Era uma rolinha. É verdade. E ele estava mal, estava passando mal, mano. E o que você fez aí com a rolinha? E quem tem um pet sabe que a gente fica triste. Fica muito triste. É verdade. Aí eu transplantei o órgão para a minha... Rolinha. Ah, é, exatamente. Entendi. Você fez respiração eu boca não ia a boca falar mesmo. No diminutivo, mas fica mais bonito. Fica muito mais. Menos vulgar. Muito bem. Estádio 97, convidando você a ligar. O telefone é o 3284-7097. Hoje apenas ouvintes virgens, só ouvintes virgens. E ainda no decorrer do programa, a gente vai reeditar uma brincadeira, uma promoção que nós fizemos no ano passado, que foi muito legal. Agradou a muita gente, sim, ajudou mais gente ainda. E a gente, devido ao grande sucesso, muito bacana, nós vamos refazer essa promoção, vamos reeditá-la, versão 2014, com ar-condicionado, tudo, né? Mudou, nova pintura, que beleza. Vamos pro telefone? Só os ouvintes virgens. Liga aí, 3284-7097. Eu acho que a gente deveria fazer uma limusine. Vamos fazer. No começo de dezembro. Vamos fazer. Com arrecadação de brinquedos. De brinquedos. Alguma instituição, é verdade. Boa, boa, boa. Ou pra alguma comunidade, cara. Já anota aí, começo de dezembro. Mas tem que ser bem começo. Sim. E a gente para e... Claro. Eu vou dizer até mais, o cara que trouxer brinquedos tem direito a dar um rolê com a gente na limusine também. Pô, daí não vai... Aí eu acho vai complicado. Dar todo mundo, vai, né? Todo mundo trazendo. Muita gente? Você vai, se tiver 300 pessoas levando brinquedos... Acho que é o cara que dá uma... um rolê num avião de carga. Mas o cara que dá o maior lance, às vezes pode conquistar o direito. A gente começou assim. Pode ser que ano que vem seja num avião. Um avião? No estádio 97. Mas quem sabe o cara que dá o maior lance em brinquedo, ganha e vai com a gente. A gente tem a maior proposta. Ou pelo menos os maiores lances. Penso que nesse caso, o importante são as contribuições, não o número, no caso. Pô, gostei da promoção, irmão. Pô, ano que vem a gente podia fazer. Vai dar o quê? Está 97 no ar. É. Depois... Então, se você não sabe, se você não sabe... Então não sei. O Energia na Veia já vai estrear isso. No ar? No ar. É legal. Você vai pôr a véia no helicóptero? É, a véia vai no helicóptero, cara. Não, mas tu obedeceu o papai. Eu tô falando do domínio. O Silvio vai me matar, porque eu acho que nem ele falou no programa dele, mas é que eu não podia. É que como você falou o negócio, eu não podia agora negócio. Olha, alguém queria antecipar a ideia por aí. Você o entendeu? Botolink, uma a véia no helicóptero. A gente vive num mundo que as pessoas ficam chupando tudo. Tudo. Adoro. Né? Adoro. Oh, concorrente. Podiam doar depois os brinquedos pros meus filhos. Porra, tá louco? Mas vamos então aos ouvintes, 3284-7097. Só os virgens ligando, vai tocar o Asdrúbal, o que não impede de ter um estádio no ar, né? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Rodrigo. Rodrigo do quê, Rodrigo? Rodrigo Alô. Franco de Freitas Jorge. Rodrigo Franco de Freitas Jorge. Exato. É, e quantos anos, hein? 32. LG 3.2 hoje. Hoje? É. A boca cheia. E você? Você não gosta de azeitona? Detesto. E de batatinha freitas? Ah, sensacional. Aí sim. Tá vendo só como já mudou a coisa? Um pouquinho de sal em cima. Não, aí é legal. Aí é legal. É batatinha, bom, um ketchup, batatinha freitas. É sensacional. Hein? Pode ser um ketchupzinho, né? Você dá uma molhada. Pode. Legal, legal. Xuxa, né? Já ligou, velho. Ah, já ligou. Ah, oh, já ligou. Já ligou. Só ouvintes que nunca ligaram. Ora, beleza. Já era. Foi. Eu sou ouvintes virgens. Foi. Então eu vou ligar, irmão. Já é virgem, cachorro? Já ligou. Ele já ligou. Eu vou ligar. Então vamos aos próximos. Acabou a caixinha. Gente, calma. É só quem nunca ligou, hein? Explica também. É virgem. Virgem é quem nunca ligou. Alô? Alô? Igual moto. Alô? Virgem. Quem fala? É Wagner. Ô Wagner, tudo bem? Wagner com V ou com W? É com V. Wagner de Verdão. Wagner do quê? Wagner Neres da Silva. Neres da Silva. Alô? Isso. E quantos anos você tem, Wagner? Eu tenho 32. 3? 7.2. Hoje, RG, hoje. Mas tem que ser hoje. Hoje, terça-feira. Hoje não, mas lá em Santa Isabel, uma certa vez, viu, Domingo? Alô? Aí eu marquei com a guria lá, na pracinha, né? É. Aí cheguei lá na pracinha, mas só acho que eu cheguei atrasado na pracinha. Alô? Certo, sabe o que aconteceu? Neres de Catibiriba. Ah, sensacional! Mas é como não? Sensacional! É Soletri. Não é Necas de Catibiriba. Alô? Ah, sensacional. E qual que é o bairro aí? Bom, eu tô do lado de vocês aqui. Ô, prazer, aqui é na Mooca. Então, hã? Mooca. Mooca, lá do Mooca. Mooca, um abraço. Futuro bairro do Mano. Você sabe que mora na Mooca? Manda um abraço especial pro meu amigo Luizinho da H1, rapaz. O Luizinho tá com câncer. E pô, hoje, você conhece todo mundo também. E hoje, rapaz, não é que eu tô feliz que chegou na Mooca, eu lembrei, pô. É, ele se curou, rapaz. Olha que bacana. Graças a Deus. Legal, vida, Luizinho, um abraço pro Luizinho da H1 e da Mooca. Pô, ele se curou, amém, rapaz. Legal. Boa. Ele, hoje eu quase eu chorei. Acho que ele se sentiu nascendo novamente. Não, né, ele cara? Falou isso pra mim. Renascendo, olha aqui, né? Ó. Ele falou isso pra mim hoje, que a partir de hoje, ele comemora dois aniversários. Claro. O dele e o de hoje, 11 de novembro. Muito, muito legal, hein, mano? Um abraço pro Luizinho aí. Legal, e desde hein? O dia que ele soube, ele falou pra mim, eu vou me curar. A gente, no dia a dia, a gente só pega a notícia triste. Então, quando tem um negócio que é legal, que é legal, tem que ser divulgado. Ele se curou, não é, ele mesmo? Falou, ó... E passou um momento difícil na quimioterapia. E quantas pessoas ouvindo agora não se estimulam através de uma informação dessa? É, cara, é verdade. O cara é a esperança, é, né? É, lógico. A esperança é a melhor coisa. Agora ele faz a última sessão de quimioterapia, que é pra consolidar, o médico falou, só pra mas que já fez exame e zerou. Selar. Pô, que legal. Um abraço pro Luizinho da Mooca. Pô, nota 10. E parabéns legal. Hoje pro aniversário dele, né? Ah, hoje? Ele comemora de novo? Ah, é o segundo aniversário. Parabéns, então. Feliz aniversário. Que demais. Show de bola. E aí, Moquense? E aí? Não, mas eu tô no trabalho e eu tô aqui do lado de vocês agora. Tô na Bela Vista, aqui na GV. O que você faz aí? Bexiga, bexiga. Tá na GV, pô. Você trabalha do quê? Eu trabalho no setor financeiro da GV. Tá faturando bem aí a faculdade? Pô, tá legal. Hein? Aí não tem inadimplência, né? Tem inadimplência? É boa pergunta. Tem inadimplência na GV? Tem inadimplência em todo lugar, velho. Chega todo lugar, tem o quê? 1% ou 2%? Meio. Ah, um pouquinho mais, hein? Cara, é um absurdo o cara que fica devendo dinheiro, cara. Eu fico puto com isso. É, né? Como é que pode ter esse tipo de ser humano? Como assim? Tá esse tipo de ser humano? Ficar devendo dinheiro, que é isso, cara. Tem que ser muito escroto pra fazer isso. Você já deveu. Tem que seguir o meu exemplo. É que você nunca é deveu nada. Você nunca deveu? Milionário não, eu sou bilionário e cada um com seus problemas. É verdade. Eu não devo e não nego. Não pago porque já pago tudo. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ô, meu velho. Oi. A vovó Olímpia aqui, você é verdão, né? Eu sou, graças a Deus, né, vovó? É nóis. E da Mooca, né? Amante, parece. Tem inadimplência no porco? Pô, tem. Ah, se tem, o Paulo Nobre tá pagando. É verdade. É. O que, tá, o que é legal, tem inadimplência, o que é legal que quando tem, o Paulo Nobre tá cobrindo. Ô, Dodó. Essa é o grande lance. Eu tô vendo outro dia querendo mandar umas contas pro Paulo Nobre. Eu? Existe uma assim. Eu tô devendo. Foi a única coisa boa da gestão do Paulo Nobre, foi isso. Só. É verdade, o Paulo Nobre, pra isso a gente tem que falar, porque se não aparece um Paulo Nobre, por mais que ele não dê o dinheiro, tá emprestado, tem juros e tal, mas eu acho que se o Palmeiras fosse a banco recorrer, pedir 100 milhões, 120 milhões... Eu acho que não ia conseguir e ia pagar juros talvez até um pouco mais alto. E chegou no momento de insolvência, né, Benjamin? Mas o Paulo Nobre aí foi a melhor coisa da gestão dele ou não foi, Dudu? Eu acho que foi isso mesmo. Será que o Palmeiras, se não fosse o Paulo Nobre, não chegaria no mesmo estágio, por exemplo, que ficaria? O Botafogo? Pode ser que nego sim. Fazendo greve, com sendo certeza. Dispensado. Não tem a dúvida, pode ser que sim. Jogador tirando foto com peito de fora, tudo isso. E o Paulo Nobre, ele disse o que o Dodó disse também, que tem que ser jogo de uma torcida só. Porque a arena do parque disse que não comporta o adversário porque não tem as divisórias de vrido. Mas tudo bem, vamos falar sério. Fora brincadeira, fora brincadeira sua, Domênico. Você não pode arquitetar um estádio. Falando sério agora, vai. Quem não pode arquitetar um estádio? Ninguém. Sem um espaço pra torcer visitante, porra. Isso não existe, velho. Não existe. Você tem que arquitetar a porra do estádio. Ele tá louco. Não, tô falando sério. Meu Deus, mas tá você que tá louco. Você que tá maluco. Onde não existe você isso. Estádio, onde você não tem um lugar pro adversário, velho. Tá louco. Vocês estão loucos. Ele concorda. Ele concorda com o Dodô aí, ó, o ouvinte. Nós estamos loucos. Tá certo, Domênico. Não, então, não estamos loucos. Em qualquer lugar do mundo é feito dessa forma, velho. É que você não manja do troço. Eu nunca vi isso. Você acha que os caras que fazem estádio lá fora e são super... os caras que já fazem isso o tempo todo não erraram. No Coliseu não tem torcida pro Leão, é isso? Só faltava essa, velho. Mas também todo estado tem, cultura, Dodô. É que a cultura aqui é diferente da cultura fora. Então aí é outra coisa. Mas tem que pensar, né? Se tá na regra. Ih, regra, quero que se dane a regra. Faz só pra nós. Tem que dar porcentagem pro visitante. Dane-se. Visitante, quero que se dane, velho. Ajeitando a cara que o Palmeiras vai arrumar um lugar. Isso é inviável. Também perguntar pra mim, eu quero que eles se virem. Eu, se fosse por mim, não punha visitante nenhum. Dane-se. Zero visitante. Que se dane o visitante. O Grêmio teve que visitante, tirar umas cadeiras, né, por causa da torcida também. Mas dane, aí o Grêmio retirou porque os caras gostam de fazer encoxa em coxa lá. A barreira vai ter que tirar 4 mil. Vai até de encontro com aquela opinião que eu tinha de torcida única. Olha que legal. Você tem jogos lá, só palmeirenses lá. O nome é lá no, igual não, você, não, viu, Dada? São Paulo lá? Faz no Morumbi só torcedor de São Paulo. Não precisamos ir lá, não. Quero ir lá também. Eu também não quero ir lá. Vamos supor, semifinal aí de Copa do Brasil, primeiro jogo. Semifinal. Palmeiras e Atlético Mineiro lá, vai. Quem der. Lá. Nós não vamos. Nem vai. Não tem briga, não tem nada. Pronto, vai lá, faz os caras lá. Mas o Palmeiras que quer isso? Vai falar pra ele. Na volta, fica por aí os mineiros. Nem vem pra cá. Não vem encher o saco aqui. Só palmeirense entra no estádio. Acabou, pronto. Que torcida única, legal. É legal pra caramba. Vai de encontro com aquela opinião que eu já tinha há muitos anos. E vai melhorar o futebol. Vai melhorar a violência no estado de São Paulo. Vai melhorar tudo. Olha, eles estão começando a entender que eu tinha razão, graças a Deus, graças a Deus. Que visitante o cacete, quero que se dane todos os visitantes. Que não, né? Esse papinho aí de... Mas é Libertadores? Eu não faço média com ninguém. Que Libertador? Quero que se dane os gringos lá fora, os argentinos aqui. Não vai vir, fica aí. Vai demorar pro Palmeiras voltar pra Libertador também. Aí é jogo lá, nós não precisamos ir também, não tem problema, nós não queremos ir pra lá. Mas aqui também não vem, agora, pronto. Sério, é assim que o Palmeiras tem que liberar o estádio pra mais de 40 mil, porque é o limite... mínimo da Comembol. Competições internacionais, tal e coisa. Tá liberado. Estádio lá com 45 mil pessoas, velho. Estádio moderno, dos mais modernos do mundo. Comembol vai fazer questão de ter jogo na Arena do Palmeiras. Tá de brincadeira. Não quero torcida de visitante. Quero que se dane visitante. Mas quando ganhar o jogo, vai zoar quem? Zoar. Nós estamos lá e faz a bagunça. Mas nem pro estádio você vai. Qual é a sua preocupação? Mas não é minha preocupação. Eu não vou no estádio mesmo. Ah, tá. Olha. Dodô. Eu estou preocupado com a torcida, com a minha torcida. No show do Paul McCartney só vai entrar palmeirense? Não, aí é show, velho. Vocês estão loucos. É velho, né? Show velho? Não tem briga. Show. Show. Show. Todas as pessoas gostam do artista. É diferente. Mas o Paul McCartney só vai velho. Mas um show de um futebol. Explica. Mas será que de repente... Porque eu acho que às vezes o cara que gosta de quebrar as coisas independe de classe. Ah, sim. O que vai é da índole. Sim. Mas e aí? Por exemplo, tem um torcedor rival que vai lá e fala assim, vou quebrar essa cadeira. Tá lá no show do Paul McCartney, tá tudo vendo, pode acontecer. O cara pulando. Ô, Sombra, mas isso quebra com a música. Só um minuto, mas é boa a música. Mas isso pode acontecer, gente. Mas isso pode acontecer. Não é porque eu falei, não quero torcida adversária para não quebrar nada aqui. Não é só por isso. O próprio torcedor Palmeiras às vezes fica puto e pode quebrar também. Isso é óbvio. Mas é isso. É que vai ficar mais legal, gente. Presta atenção. Torcida única. Já. Já falo isso há muito tempo. Esses caras tiveram aí a oportunidade de mudar tudo e não mudaram. Alô? Os políticos já deveriam ter mudado as leis para pôr mais severidade no negócio e não colocaram. Punir a quem faz o mau espetáculo. Não fizeram. Então, se não faz, Elio, alguém tem que fazer alguma coisa. O Palmeiras será o pioneiro. Boa! Faz isso! Só torcida para nós. Acabou. Pronto. Torcida única. Essa bandeira há muitos anos aqui. Dodô, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro dispensou os ingressos para visitante, tá, só vai os Atlético Mineiro. Os caras estão começando a entender que eu tenho razão. Há muitos anos eu venho falando. Portuga, você vê só como é que é. Eles estão entendendo. Pô, aquele cara que fala aquele carinha na rádio lá realmente tem razão. Não quero o seu ingresso. Os caras do Cruzeiro falam assim. Nós não queremos ir nesse troço, como é que chama lá, do Atlético? A porcaria lá. Morto. Não quero esse morto aí, que é morto, que é morto, eu não quero. Faz pra vocês aí o negocinho e na volta no Mineirão é só nós. Boa, Cruzeiro! Vai ganhar o campeonato, Cruzeiro, mas o Corinthians vai jogar a final Libertadores com o Boca. O Mano foi na Bomboneira, por exemplo. Aqui é torcida. Por que isso? Você nunca falou bem, isso é passado. Agora a coisa vai mudar. Agora sim, o Corinthians vai pra Libertadores. Lá fora, ninguém vai. Dodô. Fala, velho. Participa aí, Dodô, hoje eu tava ouvindo que o Palmeiras tá tentando trazer aquele Anderson, que era do Grêmio lá. Anderson. Quem é o jogador? Anderson Mala. O Anderson. O Anderson Moreira. Aquele neguinho que ele tinha os dreads, tá ligado? Que ele jogava no Grêmio, joga no Manchester hoje. Aquele que com. Quem que falou que com 16 anos ele tinha dois celulares já? É o Flamengo também quer, mas ele é bom jogador esse cara aí. Ah, mas não acho que é. Mas tá no banco do Manchester. Ele é marrento pra caramba. Olha aqui, ó. Ele é marrento. Glauber Leal de Menezes me mandou um e-mail. E o que diz? Domênico assistiu um jogo do Liverpool e a torcida adversária era dividida pelos Stewards. Se não dá pra fazer essa divisão aqui, então não venha torcida adversária. Você está perfeito. Muito obrigado, Glauber. A torcida começa a me acompanhar no meu raciocínio. O torcedor começa a ver que eu tenho razão. Eu tenho razão. Meu Deus. E sempre tive razão. Mas foi você, torcida única já. Não, não, não. Mas já que foi feito. Mas foi, acho que propositalmente. Propositalmente. Muito bem. Então, se foi feito dessa forma, não há torcida adversária e pronto, ponto final. Acabou. Pronto. Gente, aí deixa eu ver numa olhada. Domênico, o regulamento reza que tem que ter 10% no mínimo de capacidade para fazer. Regulamento rasga o regulamento. Regulamento reza. Ora, tem que respeitar, reza. É verdade, tem que ter 10%, 10%, tem que ter 10% pra torcida. Quero que o regulamento se dá. Rasga essa porra de regulamento. O regulamento foi feito pra ser rasgado. Mas vocês vão ser excluídos da Não importa. Mas, pode ser excluído, não importa. Todos precisam do perdão. Eles é que precisam de nós, não nós. Sim. Mas peraí, você fala assim: tem que ter lei pra punir as pessoas. Exato. Você pede pra um lado a lei e do outro lado você pede rasgar. Não é isso. Eu tô falando que o ano que vem façam-se leis novas. Alô? No nosso Alô? Alô? Então você tá aí, né, ouvindo? Tô. É, então, você não concorda comigo ou não? Pô, eu concordo em parte. O problema é que a torcida... Já tá bom. Vamos imaginar a torcida do Palmeiras no resto do Brasil, Domênico. Pô, a gente tem torcedor aí, pô, na Bahia... Boa. Boa, bom argumento agora. É, nego. Você quer que o cara lá da sua torcida se mande lá? Não pode lá? Galera, não tem culpa. Infelizmente, olha só, eu também sei que existem torcedores da Copa. Mas o que se pode fazer? Não é isso? Não falei isso. Vocês estão falando. Não coloquem palavras na minha boca. Tá, então o que fazer com esses caras? Vai. Mas aí é que tá. Tudo tem um preço, gente. O que eu posso fazer? O estádio tá aí, novo, em folha. Vem da Bahia visitar. Fizeram o espaço visitando. Não fizeram. Torcida única, gente. Torcida única. O cara da Bahia pega um avião, vem aqui, será muito bem recepcionado, muito bem tratado. O cara tem o meu avião, entrar, minha vida, faz mal. O Palmeiras pode fazer até algumas ações, promoções, pra trazer torcedores de fora pra assistir o espetáculo completo na nova arena. Com preço. É isso mesmo. Pronto. Eu acho que tinha que limitar, entendeu? Até um número pequeno aí de... Vai pôr onde os caras? Pra poder atender. Tudo bem, mas vai pôr onde? No banheiro. No banheiro, boa. No banheiro é legal. No banheiro. Hoje eu li uma matéria a respeito do secretário de esportes da cidade de São Paulo, o Celso Jatene. Ah, Moacir, maravilhoso. E o secretário de esportes, que inclusive foi presidente já de torcida organizada do Santos no passado, a abordagem dele em torno dessa questão foi interessante. E não é pela questão se vai quebrar uma cadeira ou não vai quebrar a cadeira dentro do estádio. Ele falou assim: vão 2 mil torcedores rivais para um estádio. São alocados 500 policiais militares para poder fazer a locomoção dos 2 mil torcedores rivais. Ele fala assim, tem lógica, né? Ele fala, pô, você tem que alocar 500 policiais militares para permitir que 2 mil torcedores vão a um estádio. Imagina se tivesse isso de policiamento por habitante em São Paulo. Ele falou assim, pô, seria o lugar mais seguro do mundo. Que não pense, mas assim, esses 500 que estão alocados ali, eles não estão policiando em outras áreas onde a criminalidade está rodando solta. Eles estão atuando aquilo assim, ali. Eu acho um ponto de vista extremamente interessante. Mas sobre, você tem que garantir o direito do cara de ir e vir. Mas se você colocar a segurança privada, dentro particular privada, dentro de estádio, cara, eu acho que não dá certo. Que vira um coliseu humano. Esquece isso. Sim, porque a segurança privada, privada, ela não pode fazer uso da arma como faz a polícia. Mas se eu fosse a PM, e as pessoas não temem a polícia. A torcida não respeita nem dele. Mas se eu fosse a PM, eu tô falando. Torcida respeita a PM, você acha? Aí impõe o respeito, sim. Ah, você não impõe. Alô? Alô, você tem... A PM impõe mais respeito do que uma segurança particular. Claro. Essa foi a minha crítica lá atrás, quando insinuaram que era para tirar a polícia militar de dentro do estádio. Estão loucos. O que eu faria, não sei se pode ou não, tal, mas eu faria em São Paulo, no estado de São Paulo, dentro da PM, uma talvez um grupo especial só para eventos de esporte. Não, mas tem, Benja. De show. Mas não, existe. Mas que isso fosse pago pelos clubes. Mas a polícia militar é paga. Não, eu sei, mas é um valor simbólico, não é? Não, não é mais, viu? Não, é caro. Não é mais. Eu achei que era simbólico. Não, é, polícia olha, militar era... e CET não é mais simbólico. Pelo não, meu não, conhecimento. Eu achei que era simbólico. Que eu saiba, até o ano passado, ou até uns 2 anos atrás, era um valor relativamente baixo, tá? Era um valor relativo. Eu não lembro agora quantas UFIRs e etc. Mas diz que aumentou muito agora. Diz que os clubes pagam uma grana danada hoje. Então, mas mesmo porque, assim, porque mesmo aumentando muito, mesmo aumentando muito, não custa R$500 um policial. Viu? Mas você vai no jogo de futebol e a renda dá R$1 milhão, R$1,5 milhão, R$2 milhões. É que tira uma porcentagem disso aí e dê pra PM. E... porque quem mais se ferra em estádio de futebol é a PM. Sempre. Sempre a PM. É a que menos ganha. E as pessoas de bem, né? É a que menos ganha. É o que menos recebe dinheiro. É a que mais toma porrada, não física, mas qualquer confusão que dá. Chega cedo, a culpa é da PM. É a primeira a chegar é a última, a chegar no estádio, é o último a sair. Uma sacanagem com os caras. E ainda tem que buscar os caras lá na sede. Mas tudo bem, fazer... em alguns momentos. E vem aquele que te lança. Ainda são obrigados a ouvir e receber certas coisas que se fosse na rua. Mas peraí, eles têm garantia o direito do cidadão de chegar e a segurança das pessoas em torno do evento. A polícia tem garantia. Esse negócio dele falar assim, simplesmente não pode vir. O cara pode entrar com um processo que é anticonstitucional, que ele tem o direito de ir, por isso que tem esses 10%. Mas, ó, Portuga, ele tem que garantir esses 500 policiais. Portuga. Eu entendo que sombra disso. Pô, 500 policiais Portuga. Só pra isso. Portuga. Mas tá Portuga, além, ele tem que garantir lá, mas ele tem que me garantir você, garantir o sombra, garantir o Joãozinho, o PD. Tem que garantir todo mundo, pô. Mas sim, peraí, tem garantir, gente. Simplesmente falar que não pode vir, é loucura. É pra ele não virar babá de malandro. Mas peraí, eu às vezes ouço. Ah, mas a polícia tem que estar a favor da sociedade. O clube, ele tá fazendo a função dele, tá certo? Ele paga o policial. Não é que ele tá tirando da sociedade e tá colocando o policial que deveria estar atuando na rua. Aquele policial, teoricamente, ou ele poderia talvez estar de folga, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. É. O clube, ele paga pra aquele policial estar lá, gente. Serviço. É. Não é que o policial tá prestando, tipo, um favor pro clube e não tá recebendo por isso. E nós estamos pagando os impostos aí relativamente à segurança do estádio, etc e tal. O clube, ele vai lá, faz a solicitação junto com a Polícia Militar, paga aquilo. Sim, então, paga claro aquilo. Paga. Porque dá a impressão de que o policial tá fazendo um favor pro clube. Não é isso, não, gente. Não é não, isso. Não, não, mas você ele é remunerado pra isso. Você não entendeu, mano. É, paga agora. Mas quem recebe mas, é o policial, mas não, não é? Não paga. O policial recebe. É o policial? O policial recebe viu, também. Mano? Mas não, recebe uma diária. Talvez, recebe uma recebe, diária. Viu, mano? Mas não pagava. Por isso a discussão no Ministério Público. É que eu acho que pagava pouco, viu? Em tirar o policiamento de dentro do estado. Eu acho que quem recebe o paga pra corporação. O Vasco e o Atlético Paranaense ano passado. Com segurança particular dentro do estado. É, mas já ia. Tem jeito. O problema é que a gente só tem animal indo pro estádio atualmente. Exato. Por isso que é educação do povo. Por isso que tem que ter torcida única. Torcida única já. No São Paulo e Corinthians brigou duas torcidas do Corinthians. Duas não adianta opções. Nada. O negócio é o seguinte, na minha opinião, esse negócio de torcida única, o cara que quer ir pra matar alguém, ele vai. Independentemente não vai, dele. Não vai, mano. Você vai ver. Com relação a isso, eu vou falar o porquê vai. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram uma vez, né, na Jardim Souza, era 10 horas da manhã, Domênico. Esse tipo de vagabundo, o cara marcou a briga pela internet, o jogo pra ele é um detalhe. Bem, entrar mano. No estádio não entrar, pra ele tanto faz. Mas é porque ele sabe que à tarde ele vai sair. Imagina. O cara, quando ele quer fazer emboscada, ele vai fazer. Wagner! Oi! Quantos pontos mais precisa o porco pra sair da lama? Pô, eu acho que ganhando um empatezinho com o domingo contra o São Paulo... Ganhando do Sport, ganhando do Curitiba, acho que a gente tá tranquilo. Mas eu acho que os times estão muito embolados agora, lá embaixo. E os quatro que estão lá embaixo, eu acho que estão com cara de rebaixamento. É, mas o Chapecoense tá doido pra vir também pra esse grupo deles. Os quatro que estão lá hoje, subisse o Botafogo. O Vitória é o que tem mais chance de sair. Acho que os outros três já estão... Tá meio com a lama, né? Moralmente, já. Agora, o Sombra, o matemático lá, né? Ou Tristão de Garcia. Conheci. Divulgou que a nota baixou agora, foi pra 44. Oi, tá vendo? Oi. Eu já acho que com 42. Oi. Eu também tava achando, porque segundo aquela conta que o Sombra faz, do aproveitamento. Não, hein? Na conta do aproveitamento. Eu acho que escapa, sim. Né, Sombra? É. Porque tem muito enfrentamento entre eles e eles não vão conseguir fazer tanto ponto. A conta do aproveitamento é fácil de ser feita. Alô? Se o último que cai é o Vitória, né? Que é o primeiro da lista, 34 pontos. Se você tem 15 a serem disputados, não é isso? Faltando 5? Sim. Não vai 15 ganhar. Pontos. Se você fizer a metade, que é 50%, 50! São esses 7. Times estão conseguindo 50, gente. Eu acho que 42. Né, Sombra? 7,5 com 34, faz a conta, vai dar 41. 41,5. Então, 42. É, 42 foi 42. Conta. Hoje é essa conta. Mas o meu palpite é 42, 43. Tudo bem, mas só que o Vitória e esses times aqui, eles, aproveitamento deles aqui, deixa eu abrir aqui, eu vou falar pra você, não é nem de 50. É 34. Olha aqui, ó. RG tem aqui, ó. Olha aqui, quem tem 54, 46, vai, por cento, o Santos. 46,5%. Aí pulo pro Fluminense 54%. Então, ó, o Fluminense tem 54%, cara. Tá em sétimo lugar. O Vitória tá com 34%. Então, então, deste do dia pra o Vitória tá com... Ninguém vai ganhar 5 jogos seguidos. Wagner Neres. É, eu acho, sei lá. Wagner Neres. Meu celular aqui não para de tocar, senhor. Ainda bem. Ô, Wagner, então, eu vou te dar um presente, velho. Você é gente boa. Você conhece o Hello Food? Pô, conheço. Então, olha só. Você que é palmeirense aí, amigão. Olha só. O Hello Food é o jeito mais fácil de você pedir um delivery do Brasil, viu? Você tem, já baixou grátis o aplicativo no seu smartphone ou não? Já tenho. Olha aí, show de bola. Então você coloca o seu endereço e aí você vai escolher entre milhares de restaurantes e pedir. E beleza, pra você não esquecer mais disso, eu vou dar pra você de presente um cupom de R$40 de desconto. Pô, moleque. Calma, ó, tem mais. Válido pra um pedido acima de R$45 que você for fazer pelo Hello Food. Ou seja, se você fizer um pedido de R$45, você só vai pagar R$5. Pô, hello, valeu, amigo. Valeu, hello, amigo. Seu pedido vai sair quase de graça. Só que, olha, o cupom só vale pro pagamento online, tá bom? Beleza. Então, ó, Wagner, você fica na linha aí, que o bar vai falar com você aí e vai te passar a tua senha pra você pegar teu prêmio aí. Deu beleza, fome, Wagner? Dá um hello, velho. Um abraço véio aí pra galera, Benja. Manda um abraço. Tem muita gente me ouvindo, velho. Vocês têm uma audiência sensacional. Dá bem. Porra. Mano, especialmente pra você aí, o Chupa, velho. Ah, pro inferno. Como é um Chupa especial, cara? Ah, pro inferno. Explica como que é, assim, sob medida. Você imagina... Já virou, tipo, aquele bordão que a galera mandava pra Xuxa no programa dela. Ah. É a mesma coisa. Todo ouvinte que entra tem que mandar um Chupa, mano. É um mantra, né? Uma vem cá que eu vou te mostrar o Melocoton aqui, velho. Mas esse é da Eliana. Uma a mesma coisa, é loura igual. Uma no estádio que não tem um Chupa, não tem um sem ter pedal a mano... Não é uma participação. Não é uma ligação. Não é o inferno. Não é. Você e o Sombra. Não é. Alô? Eu quero mandar um abraço pra galera da Vila Matilde, lá o time que eu jogo de futsal. É. O Portuga vai falar que conhece, né, velho? Não, mas... eu parei de jogar. Em 2007, amigo. O Portuga vai dizer que conhece. O Portuga vai dizer que... Mas o time tem 25 anos, Portuga. Bom, aí pode ser que eu conheça. Ele que faz os uniformes do time. Futsal. Lá da Vila Matilde, um abraço presidente Erasmo lá. Grande Erasmo. Pra galera do time de Várzea que a gente tem também aqui na GV, de funcionário, Unidos da GV. Pô, a galera tá inteira ouvindo vocês aí. Manda um abraço pros caras. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Oi, oi. Alô, oi, oi. Alô. Alô, tudo bem? Alô, bem mesmo? Alô. Alô. Boa, Wagner. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Ah. É, está de volta o leilão de Natal do Estádio 97. Oh, oh, oh, oh. Leilão das notas musicais. Se você é um ouvinte que ainda não sabe como funciona o nosso leilão, não participou no ano passado, ainda não era nosso ouvinte, você agora é um fã da Energia e do Estádio 97, preste atenção. Para participar do leilão de Natal do Estádio 97 é muito simples. Presta atenção. Não requer muita inteligência, apenas força de vontade. Cadastre-se no site da Energia 97. Você vai lá, 97fm.com.br. Vai e clica no menu em promoções. Você faz o seu registro e dá o seu lance. O que nós estamos pedindo como lance? Quilos de arroz. Arroz. Quilos boa. De arroz. Arroz. Não é simples? Sim. Quilos de arroz. Então você vai colocar lá o seu nome e você vai colocar, dou 10 quilos, 15, 20. Não são pesos quebrados, apenas quilos inteiros. Quilos. Não tá? Então arredondar. Não é pra você quilos, fracionar o peso. Tá? Não, pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13. Não pode ser 11,5. Pode ser redondo. Pode ser uma arroba. Exatamente. Sempre Portuga. Sim, redondo. É redondo. Na sexta-feira, nós vamos fechar o leilão às 7 horas da noite. Sim. Ok. Aquele que tiver feito, dado o maior lance, sim, será estranho no ninho. Okay. Levou. E entre todos que deram lances, nós sortearemos um ouvinte pra também ser estranho no Boa. Ninho. Aí sim. Dois estranhos no Ninho. Serão escolhidos. Um pelo maior lance, outro por sorteio. Legal. Porque tem aquele que fala assim, olha, eu quero colaborar, mas eu não tenho grana pra dar um lance tão grande. Mas quer participar, tem né? Tem condições. Exatamente. Mas quer participar. E toda a arrecadação, todos os quilos de arroz doados serão repassados a instituições beneficentes que são credenciadas aqui pela Energia 97. Tá bom? Olha como é simples, muito legal. Contamos com a sua participação. Boa. Tá lá no site, tá tudo habilitado. Então é só lá, vai. 97FM. Tá tudo em Portuga. 97fm.com.br. Registre seu nome, dê o seu lance e na sexta-feira, às 7 da noite, a gente bate o martelo, fecha o leilão para saber quem será o estranho no ninho. Os dois estranhos no ninho. Um pelo maior lance, outro por sorteio. Vão vir aqui fazer, porque ser estranho no ninho é batata. É o que os caras mais desejam no programa. É legal. É ser estranho no ninho. É legal. Agradecer ao Caroli, né? O Thiago Caroli, da Caroli Transportes, que está disponibilizando o local para que a gente possa fazer a estocagem das doações e depois levar até as entidades beneficentes, Boa. Tá bom? Boa. É o regulamento lá, 97fm.com.br, participe, pega o link, Bá, por favor, solicite que o link e também veicule através do nosso Facebook. Sim. Você, tá você, promoção RG, do bem, você promoção tem aí do bem. Quantas toneladas, né? Nós fizemos ano no passado. Temos que superar. Vamos superar a última. Vamos bater a meta. É legal, realmente pegar esse número de quanto foi doado para que a gente tente bater essa meta. Isso, vamos bater a meta. É legal. RG, diga Benjo. Abemos Eurico, presidente do Vasco, hoje de novo? Putz, você viu? Acredito que sim, viu, Benjo? De novo? Diz que vai ser de lavada, hein? É mesmo? É, pela pesquisa aí, ele tava dando uma vantagem considerável. Mas, gente, lutaram, tá errado, né? Lutaram tantos anos pra tirar o Eurico. E aí deram mole, agora, né? Mas deram mole. Trouxeram um cara pior que ele, ó. Tem que sair, deram né, mole, cara. O cara só voltou porque o outro que entrou é pior ainda que ele. É, esse ué, que é o problema. Não é verdade? Ah, o Vasco, se isso aconteceu, é porque essa conclusão que chegaram. Né? Mas é lógico. Mas querendo ou não, Sombra, criou-se uma expectativa enorme quando falaram do nome do Dinamite. Não, porque o Dinamite já foi atleta. Não, porque o Dinamite tem história, igual a Patrícia Mourinho no Flamengo também, não, porque era uma ex-atleta, vai ter uma mentalidade nova, não veio do futebol, não tá com aquele negócio de contaminação, né, aquela, né? Aí criaram uma expectativa, tanto com relação a Patrícia Mourinho, quanto com relação ao Dinamite. Mas é embaçado, velho. Um clube de futebol, Sombra, não é igual gerir, por exemplo, aí a tua vida no banco imobiliário. Não é. Então, sabe que conclusão que a gente chega? Você ser presidente de clube, você estar envolvido no futebol. É isso. A questão não pode ser flor que se cheira, né? Pra ser sutil, né? A questão volta, né? Não pode ser flor que se cheira. A questão volta do Eurico, a questão volta do Eurico é um retrocesso. Infelizmente, aí você vai pro Chavão. Ele foi bom pro Vasco da Gama. Ele foi bom pro Vasco da Gama, mas ele foi ruim pro futebol. Exato. Trazer o Eurico Miranda de volta não tem representatividade nenhuma pro futebol. Você viu o Romário? Não. O Romário gravou um vídeo. Sério? Tem um vídeo pedindo um voto. Apoio ao Eurico. Ó, mas você sabe, porque o Romário gravou um vídeo, né? Porque tudo que o Romário é hoje, tudo que o Romário tem, depois que ele saiu do Vasco, ele deve ao Eurico Miranda. Mas o Eurico Miranda o trouxe de volta, o Eurico Miranda assinou aquele baita contrato aquele com ele. Aquele busto no gramado foi com ele, porque o Vasco devia uma puta grana pro Romário. E ainda deve, né? E aí passou os jogadores lá, da base lá, os direitos pro Romário. Mas ainda deve pro Romário, sim, né? Sim, sim, tá recebendo lá. Agora, e candidatou, e botou ele na política. Mas você já imaginou o Vasco do jeito que tá hoje? O Edmundo, o Felipe e o Pedrinho apoiam aquele Júlio Brandt. Só que esse aí, pela pesquisa, tava em último. Agora, essa coisa de foi bom pro Vasco, no meu entender, vírgula. Não, Chavão que se criou. O Chavão foi bom, vírgula. Foi bom pro Vasco. Vírgula. Porque é o seguinte, saiu do Vasco, legal, como que deixou o Vasco? Sim, na é época, todo melhor mundo falava, do que o Dinamite deixou. Sombra. Mas Sombra, ele ganhava, né? Não, peraí. Então, tinha título, currículo. Então vale tudo. Não, mas pro torcedor, é isso que o povo quer saber. Pro torcedor. Qual torcedor você tá falando? A maioria. Não, não sei. Mano. O qual? Torcedor do Vasco quer título. Não, não, não. Olha, o filho do RG é torcedor do Vasco. É Você perguntou pro filho dele se vale tudo? Não, não vale tudo. Não é que vale tudo. O torcedor gosta de título. A gente tem que tomar cuidado pra não generalizar. Então, mas a eleição no clube vai mostrar que o torcedor prefere. É que o Brasil tá ganhando. O lema do Brasil é esse. Devia sair o Ordem Progresso. Tolete Progresso. Os fins aqui justificam os meios. Portugal. As pessoas querem. Eu não quero saber como. Que se dane. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Eu quero ter um estádio novo. O meio não importa, né? Título, o fim que importa, né? Eu quero ter um time assim, quero ter jogador assado. É o fim que importa. Não interessa. Eu ouvi muito isso aí, gente. Desculpa, na época da MSI. Ah, que se dane de onde vem, que se dane o que vai ser. Interessa, aí o que que deu, né? E o fato de uma maioria poder ser adepta a esse pensamento não significa que seja uma boa. E outra coisa, a resposta para isso está exatamente quando ele foi eliminado do futebol. E isso significa que ele não era a excelência e o suprassumo. Por quê? Porque todo mundo tinha conhecimento de quem era. Mas, infelizmente, é isso aí. O que vale é bola na rede pro torcedor de qualquer jeito. É isso. Juninho, pernambucano. Estava ouvindo atentamente o que vocês estão falando sobre o Vasco. Joguei lá anos, sou ídolo lá, graças a Deus. Todo mundo lá do clube frequenta até hoje o clube. Marcou muitos gols de falta. Muitos gols de falta, bem lembrado. E alguns gols de pênalti. Falta pro Vasco? E alguns gols de escanteio cobrado diretamente. Isso tem a ver com a eleição. Não, eu quero dizer que todo mundo sabe que o meu apoio à presidência é a Matuidi. Eu acho que Matuidi não seria nem sócio do Vasco. Mas eu poderia fazer ele virar sócio, ele seria o melhor presidente pro Vasco hoje, eu votaria no Matuidi. Matuidi. Não tinha Henri? Não. Ele pode ser o vice da chapa com o Rivier e com o Lohan também. Não, Lohan é o que joga no Vasco, lateral esquerdo. É que ele é metido a ter nome de francês. É isso. Tá certo. Você acha que com o Eurico, Juninho, deve voltar mais as faltas? Eu acho que com certeza vai faltar dinheiro, vai faltar água e vai faltar futebol. Por isso eu sou também a favor de Eurico, se Matuidi não puder vir pra cá. Precisa ver também se não aumentando o número de faltas pro Vasco. Mas isso já falta hoje, Juninho. Já falta tudo isso. Com o Roberto lá. É isso. Vai aumentar. Eu acho que o estádio poderia mudar o nome, inclusive, chamar Arena Matuidi. A gente poderia refazer várias coisas. Você gosta desse Matuidi, hein? O Vasco nunca teve tão mal, né? Já pegou o Matuidi? Agora, aquilo que é tudo tão mal, a gente não pode esquecer quando começou a ficar mal, né? Quando que começou? Porque não se chega aos 100 sem ter passado pelos 20. Que óbvio. Ele não entendeu. Eu não entendi. Até porque acabei de receber o WhatsApp do amigo meu da França. Um abraço a ele que acabou de mandar o WhatsApp. Não vou nem falar do Vasco, vou falar do Palmeiras. O Palmeiras está com uma dívida gigante que o próprio presidente está tendo que colaborar aí, que senão o clube ia ficar insolvente. Alô? Mas não vamos esquecer em 2005, em outras presidências, que você lia presidente falando: vamos gastar o que tiver que gastar para não cair. Com gestões horrorosas. Uma atrás da outra, né? Mas não era tão ruim naquela época. Hoje é muito pior. Começou o princípio foi lá. É a mania de se jogar pra torcida, velho. Não tem jeito. Exatamente. Todo mundo quer jogar pra torcida. Há quantos anos o Roberto tá no Vasco? Nenhuma bola de neve começou gigante. Acho que duas. Oito anos. Não caiu de uma vez só, né? De Vasco, mas quem deu a ideia da bolinha de neve, a gente sabe, né? Você tá metafórico hoje, hein? É, pra tentar, às vezes, ser um pouco mais... E depois fala de mim, né, Maradona? Não dá pra entender, não. Tá, quer dizer que os integrantes aqui são todos burros? É chapiscada no bagulho. É concha no esôfago, né, Maradona? Isso aí tá todo brincadeira, né, Maradona? Ai. Olha aqui, flagramos ouvinte da Energia aí no seu táxi, que ganhou um kit do Estádio 97. Atenção, você é taxista do automóvel de placas EZL0493. Tá ouvindo o Estádio 97, tá ouvindo a Energia 97, e você tem 3 dias úteis para retirar um boné da Energia 97 e uma camiseta do Estádio 97. Só passar aqui na Energia com o documento do veículo no horário comercial, 3 dias úteis e retirar os seus brindes. É porque ele era EZL, não é mais, ele tá na Zona Oeste. Ah, boa! Ele era da moto, papapé, de Itaquera. A moto é ZL? Não. É centro, não. É Zona Sul. Nossa, a Moca é centro, você é burro, hein? Nossa. Não, eu tô tentando salvar a Moca, é diferente. Faz a piada e acaba. Tô tentando salvar a Moca. Pô, mas faz a Moca, a piada você deve falar assim, é Zona Leste? Mas, porra, é colado no centro. Mas é Zona Leste. Eu estudei ali, eu estudei na Moca. Centro é Praça da Sé, Engabaú, Praça do Correio. Ah, mas após a Praça da República. O primeiro bairro que vem é desse lado é a Moca, pô. Não, tem a Luz ainda. Ah, mas a Luz é centro. A Luz é centro. Então, tava lá na Zona Leste, o primeiro bairro que vem do lado do centro é a Moca, ué. O Brás é centro, sim, ou é ZL? É Moca de um lado e do outro Brás, lado é o Brás. É, exatamente. O Brás não é centro. Não é não? É. O centro é circundado por Moca, Brás... Belenzinho, Paris... Você falou em Brás, quer comprar camiseta? Vendo, vendo, comprar camiseta. Camiseta, camiseta, fascina, vem. Vem comprar camiseta bonita. Sai. Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de Peugeot. Toda linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Também o oferecimento de Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Agora eu vou falar da Banditec, viu, Bá? Vamos falar da Banditec. Daqui a pouco vamos falar de novo aí do leilão de Natal do Estádio 97. Vem aqui, ó. Pô, o pessoal doou pra caramba ano passado, hein? Boa. Quanto foi? Sensacional. Olha, você tem ideia, velho. Assim, um geralzão em tonelada? Em toneladas aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, porra. É, porque foi coisa pra cacete. Se for ver aqui, umas 15 toneladas. É, né? Isso aí, por aí. É absurdo. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dos números e você continue participando aí no nosso site, tá bom? Mas agora quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não tá trabalhando, você que tá trabalhando, mas não tá na área que queria... Você que está trabalhando na área que queria, mas queria mesmo era trabalhar em outra cidade, talvez até no exterior, esse recado é para você. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. É, isso mesmo que você ouviu, 75% das aulas são em laboratório. E com isso tudo, cara, você vira o jogo. Você vai encontrar uma bela vaga numa área que paga bem. E você pode trabalhar aqui, trabalhar em outra cidade, em outro estado, até em outro país, porque você vai ter formação para isso. Já tem muito ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Para que ficar na defesa? Vá pro ataque. Faça a Banditec. Com ela, você vira o jogo. Acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. Ó, são 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estágio 97. Trazendo mais ouvintes virgens, 3284-7097. Vamos lá, liga, participa! Vai tocar o Asdrubal, Domênico! Asdrubal. Ai, meu Deus do céu, viu? Alô? Alô? Quem fala? Opa, o Arthur. O Arthur. Arthur. Gostaria de frisar Arthur. Com acento não é, velho. Aquele filme sobre Arthur, o milionário sedutor. É, Arthur, o milionário. De nome, não lembro de ter visto o filme. Como que era aquele baixinho lá, que fazia o filme, o famoso lá? É, De Vito? Não. Quem que é o baixinho? Pô, qual que é o nome do baixinho lá, que fazia Arthur, o milionário sedutor, gente? Nelson Ned. Não. Nelson Ned. Beleza, Nelson Ned. Dustin Hoffman? Não. Não é baixinho. Esse Robo não fazia filme ruim. O Celton mesmo. Pô, depois você lembra. Arthur Milionário Sedutor é um filme horroroso. Ô, velho, o nome completo: Arthur Rodrigues Batista. Batista. E quantos anos você tem? Dudu Leimor. Como diria o cara do Binga, 2 patos na lagoa, 22. Ó. RG aí, hein? Hoje. Hoje, terça-feira? É, comendador com medo de perder tudo. Eu conjuguei muito esse verbo na escola. Qual? Como é que é? No primário. Das freiras lá? É. No Sion? Ah, é. Arthur, Arnós, eles, entendeu? Verboar. Ah! É. Verboar. E o Domênico riu! Sensacional! Domênico, agora, vai rir. Não, mas não preciso rir. Domênico não tá aqui pra rir. Eu estou aqui para dizer que eu estou aqui em nenhum momento para chorar. Espera só um minuto, mas isso não foi uma piada. Lógico. Isso é uma coisa. Existem piadas e existem tiradas com o nome do ouvinte que são sensacionais. Anedotas. Conhece a essência da coisa. Aí que tá a diferença. Trocadilhos. Posso contar uma piada do gato? Só quem sabe linkar o trocadilho à realidade é que entende. Muito bem, Domingo. Muito obrigado, RG. É um trocadalho, né, RG? Você já merece um aumento aqui na rádio há muito tempo, hein? Muito tempo. Ah, mas o Zé nunca para aí pra escutar a porra do programa. Nunca ouve. O Zé tá andando na rua. O Zé tá caminhando, rapaz. É, você que pensa. Ele ouve mais do que você imagina. Ele fica ouvindo e andando. O Zé não dorme, ele escuta a rádio 24 horas. Então tá bom. Ô, velho, e qual que é o bairro? Por isso que eu contratei ele. Opa, fala aqui de Guarulhos, do bairro de Cocaia, cara. Cocaia. A rádio não é minha. Preto? Fui lá em Cocaia. Você gosta de Cocaia preta ou branca? Tá louco, mano. Ah, mas olha, sensacional. Tá vendo? Esses caras olhando. Os caras com uma cara de que não entenderam. E agora, porra nenhuma. É aquela. Agora foi trocadilho ou piada? Trocadilho. Trocadilho. Mas ó, trocadilho dos mais sensacionais que já foram feitos no programa. RG. Foi um dos trocadilhos que o RG fez agora, mas nos 15 anos não teve um melhor. Também não é índio que usa cocaia? Fala real aqui. Índio. Ah, é boa também. Quebra-queixa, número 2. Quebra-queixa é muito mais gostoso que o cocaia. Legal, eu gosto também. Legal. Que vocês falaram, meu? Quebra queixa é legal. Queijadinha é mais legal. Queijadinha é bom. Qual que é o nome do bairro aí, meu? Só pra entender. Quindinha é mais legal. Cocaia. Ah, não, tá bom. É outra coisa. Diga, não, cara, você gostou. Ele fala cocaia. Não entendi errado, meu. Diga do meu. Você gostou da festa, ou será? Gostei da festa da energia na Véia. Eu te fui. Deu ingresso e foi lá. A tarde inteira brincando nos brinquedos, né? Porque não podia brincar no centro. Você foi lá, será? Você foi lá, não foi? Eu cumpri a minha palavra. Cumpri mesmo. Cumpri a minha palavra. Agora tem. Qual é o próximo evento da rádio? Agora. Próximo evento da Energia da 97. É o quê? É o navio da Véia em fevereiro. Mas isso aí tá tudo vendido. Presta atenção, hein? E não posso falar o outro. Mas seu homem, não tem vaga nem pra descascar a batata. Presta atenção, hein? Ô, mano. Não, Ceará, você já foi num. Não vem já o Ceará. Não, calma, não mal, se o navio fosse do Sombra, você ia. Eu recebi um WhatsApp aqui, ó. Roberto Calou. Alô? Doutor, do meu amigo doutor Ari Zexer, aqui, ó. Ô, Benjo, o Gilmar, taxista da Rua Sergipe, levou um paciente meu que fez transplante de menisco no hospital. Aí, trouxa. Ele me ligou e disse pra descrever porque vocês estão falando sobre o Éder Luiz. Éder ou é o Éder Luiz? Éder Luiz, do Vasco. Que fez transplante no Al Jazeera. E o Mano RG disse que não existe isto. Eu disse que não existe? É. Tá louco? Tá louco. Eu sou a favor do jogador transplantar uma perna, velho. Você acha que eu não vou ser a favor do jogador transplantar um menisco? Transplantar. Tá bom. Velho, é que foi inusitado que veio do morto. O Marcos, nossa, morto. Olha, a palavra é morto. É porque o morto não joga mais. Então mas isso que foi inusitado. O Marques do Atlético Mineiro pro Mante, ele tem uma perna de algum defunto. Não foi de um vivo, foi de um morto. Gente, foi por exemplo, o Fernando Prass, goleiro do Palmeiras. Se ele tivesse ido no IML, pegado um braço à base de troca, ele já teria voltado no mínimo com 2 meses de antecedência do que ele voltou. É verdade. Ó, o cara pra tratar um cotovelo podre, RG, o cara demorou todo aquele tempo. Se ele tivesse ido no IML e falou, beleza, tudo bem, aquele braço ali é compatível com o meu. O que o Jadson tem que fazer, então? Trocar tudo. Ô, Mota, se o Rogério precisasse, você dava o seu braço pra ele? Pra ele continuar jogando? É. Sim. Mentiroso. Lógico que você dava. É mentiroso. Dava. Falso. Ô, esse cara dava pior do que o braço. Duvido. Daria comida. O Sombra, em duas palavras, te resumiu perfeitamente. Eu mentiroso e falso. Eu sou elétrico, eu dava. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal no futuro você chegar no IML e ter uma salinha. É, você escolhe. Aí você abre a salinha, osso, braço, perna. É. Mas o RG. Eu queria trocar por um bradinho. Mas eu não tô brincando, não, gente. Não é novidade. Sério? Não, mas eu tô falando, RG. Caminha pra isso, ué. Eu vou trocar pro Boga novo. Calma, gente. Em determinados casos, existe o transplante até de partes ósseas do corpo. Sim. Você pega um osso fresco de defunto e coloca, por exemplo, aí na tíbia, sei lá, em determinadas outras regiões do corpo. É, quando você tem uma dificuldade, alguma coisa do tipo, mas você tem essa variável aí em determinadas cirurgias que você pode pegar um osso fresco e colocar dentro do seu corpo. Você vai se congelar, mano? O mano tá assistindo muito Walking Dead, hein, mano? Não, Walking Dead não, é verdade. Você vai se congelar quando tiver pra morrer? Pra preservar? Não, eu não. O mano é um menino, olha, ele aparece, apesar de parecer essa massa bruta, esse homem primata, mas ele é um cara que se instrui. Ele se instrui, é verdade. Ô, primata, mas deixa eu te falar. Homem primata, capitalista. Primata. Calma, hein, Sombra. O PM que trabalha no jogo, ele não recebe, não. É a corporação que que recebe. Então ninguém repassa pra ele a naba. Isso vai pro Estado. Então, mas alguém recebe. É repassado uma porcentagem, como é normal pra ele. Ele já, uma tem, o salário, ele já tem o salário dele. Deve como uma hora extra, talvez. É, como uma hora extra, Arthur, isso. Ele tem direito à folga. Arthur. Opa, aqui é Corinthians, mano. Tchiii! Coringão, mano. Tadinho. Tchiii! Amigão. Tá fluindo aí que é Corinthians, fala aí. Tá um impasse aí pra renovar com o Guerreiro, cara. Você acha que a diretoria do Corinthians deve renovar pagando o valor que o Guerreiro quer ou você acha que tem que mandar ele passear? Ele tá maluco, tem que pagar tudo que ele quiser mais um pouco, cara. É o único que joga bola nesse time. E o Elias também, né, mano? O Elias também que diz que não tá nada tudo acertado, não, viu? Já? Ah, ele tem um contrato vigente, bacana. O Elias tem que voltar a jogar bola, né? É, mas os caras estão discutindo já. Porque o Corinthians começando a ser o Elias de novo. O Corinthians tá devendo dinheiro pro Elias? Tem uma história aí que tá a história que eles estão discutindo dinheiro. Mas tá devendo pro Ralf. Então. É, tem alguns jogadores do Corinthians que eles recebem aquele direito de imagem. A maior parte do elenco hoje é registrado em carteira. Alguns não são. Não sei se o Elias aí ele recebe esse PF aí. Eu acho que pode ser que ele receba. O Ralf, ele tem dinheiro pra receber, sim. O Ralf, ele tem alguns meses aí de direito de imagem atrasado aí. Parece que a diretoria do Corinthians aí tá conversando com ele pra tentar acertar isso daí. Que absurdo, hein, mano? Dever pro Ralf é um absurdo. É, também acho. Ô, mano, e ouvinte. O Corinthians que vai enfrentar o Bahia, né? E vai enfrentar o Goiás lá em Belém. Então sai de Salvador, vai pra Belém. Né? O Muricy ficou feliz com as viagens. Né? Não, o Muricy não. Não, o Mano Menezes. Não, o Mano Menezes, eu pensei que era o São Paulo. Não, meu, vai jogar fora do Brasil, meu. É, então, os caras estão muito putos da vida, porque, meu, o Corinthians vai jogar lá longe, né? Pô, Belém. Gente, Goiás vendeu o mando. O negócio é o seguinte, com relação a esse lance de vender mando, deixar de vender mando, que se dane, velho. O clube que tem o direito de comercializar e quer vender, ele que venda. Jogador precisa, vou voltar a falar aqui, agora é com relação ao Corinthians, porque quando eu critico outros jogadores de outros clubes, falo, mas você, quando é com o Corinthians, você pega é leve, não pega leve porra nenhuma, jogador é mal acostumado pra cacete. O Corinthians, ele não tem que reclamar de absolutamente nada, porque o Corinthians, ele tá jogando só de final de semana no Campeonato Brasileiro, porque foi incompetente de ter sido eliminado da forma ridícula como foi na Copa do Brasil, tá certo? Então o jogador, ele tem que pagar esse castigo mesmo, não tem que reclamar de porra nenhuma. E digo mais, eu, se sou o Mano Menezes, eu nem volto pra São Paulo. Eu já emendo um jogo com o outro, lógico, vai direto, tá na Bahia, o Pará é 2 minutos, bacana. Mas às vezes não tem conexão, né, mano? Os caras não tem conexão, lógico que tem. Tem que ver a família. Vai ver família depois que terminar o campeonato. O soldado na guerra não tem que ver mulher e filho. Mas só que na guerra. É como se fosse. Não. É como se fosse. Não. Agora é. Você tá maluco. O Corinthians, ele necessita, lógico que é. Ó, tem a vida inteira pra ver um filho. Geralmente o ser humano, Sombra, ele vive em torno aí de 60 anos a 70 anos. Essa é a média. Muito mais, seu louco. Não, a média aqui no Brasil é de 60 a 70. Não, aumentou. Enfim, eu me baseio por baixo. O negócio é o seguinte. Tá bom. Ó, 60, 70 anos aí a média do brasileiro. Você baseia a sua média por baixo? Sim. Então o negócio é o seguinte, você pega aí, por exemplo, o jogador, depois que terminar o Campeonato Brasileiro, ele vai ter, se ele tiver um filho recém-nascido, vai ter mais 50, 60 ou 70 anos pra ver o moleque. Ele que se lixe. Primeiro classifica o time, depois vê o filho. Tá certo? O filho você vai ver, vai te dar trabalho, etc e tal. Ah, e você não deixa nem um dia de ir na tua casa lá, que senão tua mãe tem um treco. É, lógico. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela não pode deixar de ser você. Você é um guerreiro do estádio. Ué, você ainda é filho de alguém. Então, tem que estar lá na tua casa. Mas eu não sou jogador, eu não preciso de concentração. Você é um profissional também, imagina você ficar dormindo na rádio 7 dias por semana. Mas é que tá, Sombra, se fosse necessário durante um período, eu não tô falando de 6 anos, eu tô falando de poucos meses aí. Tem 2 meses aí pro jogador ficar concentrado e se dedicar nessas 5 últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O jogador, ele tem obrigação de se focar, tá certo? No Campeonato Brasileiro e tentar pelo menos minimizar a trolha que foi a Copa do Brasil. Mas eu penso diferente, eu acho que assim, tem que ter concentração, acho que o jogador tem que fazer o melhor possível, se dedicar, ter garra. Mas não é máquina, é ser humano, tem família, tem filho, tem mulher, tem tudo. Tudo problemas. Na profissão tem o ônus e o bônus. Até pro cara desempenhar melhor a profissão, pra muitos deles, é importante, às vezes, ter um contato com a família, pro cara se sentir mais revigorado. É que nem o Muricy dispensou a concentração, né? Ele achou que foi legal. Os jogadores gostaram. Mas fala que a família morreu. Antes dos jogos. Eu não sei se vai concentrar nesse. Ô, mano, coisa, eu sei que você quer falar sobre o seu time, que é o Corinthians, né? Que O Corinthians que agora tem um estádio lá em Itaquera, que o Corinthians tem quinto lugar, é isso que o Corinthians está? Um empate, de repente, de ficar em quarto aí, passa o número de vitórias, aí acaba de repente indo para Libertadores, dependendo da vaga que pode acontecer do Cruzeiro ganhar do Atlético, mas ou se o Atlético ganhar. Onde você quer chegar, Silvério? Não, quero fazer uma pergunta pro Mano. Nervoso, o Corinthians que ganhou, né, contra o Santos, né, e a pergunta sobre o Corinthians que tem jogado de branco, mas a camisa normalmente do Corinthians é aquela preta e branca, né, dependendo de onde ele joga. Por exemplo, em Belém, quando ele jogar em Belém, pode ser que ele não jogue com essa e jogue com a outra. Mas qual é a pergunta? Ah, a pergunta é, você tá satisfeito com o Corinthians? Tudo isso pra isso? Ah, tô perguntando. Responde pro você, ouvinte. Isso é uma vaselina, hein? Você tá satisfeito, Rodrigues? Ó, vou falar pra vocês, eu não tô satisfeito não, cara. O Corinthians tem futebol pra jogar muito mais, eu acho que o Mano não tá sabendo armar o elenco, cara. Pelo amor de Deus, o time só sai no primeiro gol e recua. O jogo contra o Santos foi uma exceção, né, que fez o primeiro gol e foi pra cima, Mas peraí, foi uma exceção por causa de quem? De mim! Não, por causa de mim, velho. Pão pra caramba você também, fala a verdade. Foi ou não foi, Benjamin? Seja sincero. Foi. Eu tenho 100% de participação em cima dessa vitória sobre o Santos. Tenho 100% de participação. O Mano Menezes foi na minha dica e ganhou o jogo. Pô, tira o Silvinho de lá, assume o cedo. Eu poderia mesmo, porque, ó, uma palestra minha, tá certo? Uma palestra motivacional ali, ou quem sabe uma preleção ali, um pouco antes da partida, eu faria os jogadores chorarem, por bem ou por mal, velho. Se não fosse pela comoção das minhas sábias palavras, seria uma porrada, velho. Porque jogador de futebol, se você trata a pandeló, velho, passando a mão na cabeça, o cara não rende. Jogador de futebol precisa tomar umas pancadas, no bom sentido, pro cara aprender, velho. Jogador de futebol, velho, é um cara muito acomodado. É ou não é, amigão? Ah, com certeza, cara. Você fica induzindo a resposta das pessoas. Não, ninguém vai discordar de você. Não tô induzindo, não. É verdade. Sabe por quê? Você pega o cara quando ele é moleque. Ele joga a bola todo dia, ele se queda, no outro dia ele tá jogando descalço lá na rua. O Corinthians, por exemplo, na parte de final da Copa do Brasil, o Gil não quis jogar porque pegou o voo, ele mesmo não quis jogar porque pegou o voo. Então, e o Tardelli jogou e pegou o mesmo voo. Jogou o jogo e pegou o mesmo voo. Então, ô amigão, eu acho um absurdo, sabe o quê? É, os experts. O pessoal aí, os entendidos. Meu nome do que é expert? Os entendidos que chegam aí e falam na mídia, não. Porque o jogador tá fadigado. Não, porque o jogador tá desgastado. Não, porque o jogador é isso, o jogador é aquilo. Gente, o cara corre 9 quilômetros quarta e 9 quilômetros no domingo. O cara vem falar que tá cansado. E diga-se de passagem, esses 9 quilômetros, não é que ele corre isso daí de maneira frenética, até cansar e quase ter uma parada cardíaca. Não é isso. É, esses 9 quilômetros, o cara corre em 90 minutos, sendo que ele tem 15 para descansar. E durante esse período aí de 90 minutos, ele anda, ele trota e ele corre. Bebe água também. Tá certo? Então, falar que o jogador de futebol, um cara que foi condicionado a vida inteira, o cara foi condicionado a vida inteira a fazer aquilo, falar, o cara tá cansado, tá fadigado. Fadigado tá o cara que acorda 4 horas da manhã, bacana. Volta a falar, o cara que enche lá, o cara que pega 4 pontos pra chegar no Dema. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. É que vocês são muito paga-pau de boleiro. Eu não pago pau pra essa raça, não. Não pago pau pra essa raça, não. Eu converso todo dia com o boleiro. Você lembra daquele. Você lembra do sósia dele? Lembra do sósia dele, aquele goleiro carequinha? O cara jogou com o dedo quebrado, quebrou o dedo, o cara pôs o dedo de volta. Aí o cara frangou entre as balas. Fora daqui! Não queremos mais saber de você. Futebol é assim, amigo. Só um detalhe, né? Só um detalhe. O jogador hoje, ele não começou hoje, né? Ele começou esse mecanismo, essa preparação com 7, 8 anos de idade. RG, o cara ganha 500 pau pra jogar a bola, velho. Jogar a bola. É, cara esquece reclama. Quem ganha 500 pau. O adversário também Valdir, começou, Elias. Né? Pô, tem meia dúzia de jogador ganha 500 pau, o resto se ferra, velho. Eu tô me baseando nos jogadores do meu time. Ô, mas você tá do meu time, a maioria ganha. Mas você tá um dema aí, não meu? Não tô, não. Não tô, não. Vocês são muito babá de atleta aqui. Eu acho que o Mano, só 97, morreu. Morreu. O Dema. Não, negativo, é que vocês são baba-ovo de atleta. Ô, amigão, pega o ouvinte aí, ouvinte. Nessa discussão toda aí. Não, negativo, você tem livre-arbítrio, amigo ouvinte, pra poder falar o que você quer. Você acha que quem tem razão nessa discussão? Eu ou o Benjamin Wilson? Não, mano, o Benjamin, você vai me desculpar, mas o Chupa, trouxa. Tem razão. A voz do povo é a voz de Deus. Eu sou o novo Jesus. Esse é o problema. É lógico que o Mano tem razão, ele faz isso aqui, ele coage o cara. Não coage ninguém. Sim, eu te coagi, amigo. Primeiro que quem ganha 500 pau. Primeiro, toma, que ganha, primeiro quem ganha 500 pau. Eu ganho. Primeiro que quem ganha 500 mil reais por mês. Ah, isso reais não. Por mês. E o Mano sabe disso, é que ele é teimoso. É 1% ou 2% do jogador de futebol do Brasil inteiro. É o MAP. Não, mas ponto. Sim, primeiro. Segundo. Segundo. Não, cara, não é só o correr 8, 9 quilômetros. Você tem os treinos durante a semana, você tem o desgaste, você tem a pressão. Futebol, esporte e contato. Não tô falando que a vida dos caras é um inferno. Mas eu acho que você joga demais pra torcida, mano. Não jogo demais pra torcida, não. O que negativo. Cansa, o que cansa é enchelagem. Sabe por quê? Pô, a vida do jogador de futebol... Antigamente jogava-se terça, quinta, sábado ou domingo. E o que acontece? Quantos jogadores encerraram a carreira com 30 anos, com 31? Vou explicar. O negócio é o seguinte. Antigamente jogava-se de terça, quinta, sábado ou domingo. O jogador falava, eu tô cansado. Hoje joga-se de quarta e domingo. O cara fala, eu tô cansado. Às vezes, em determinadas partidas do Campeonato Brasileiro, principalmente na reta final, joga-se uma vez por semana e o cara fala, eu tô cansado. Mas jogador de futebol, se jogar uma vez por mês, ele vai falar que tá cansado. Vocês não respeitam, as viagens. Vocês não respeitam a opinião nem dos fisiologistas. É, eles não respeitam. Cara, estudou a vida inteira. Não respeita, não. Respeita, não. Faz uma universidade. Vem o médico, fala pro mano. Aí ele rasga. Rasga o regulamento. O médico fala pro mano. Vem as viagens. Né? Outro dia o mano falou, qual é o problema? Chegou lá de Singapura. Pô, velho, você vem num fuso horário. Fuso horário, o Tardelli jogou. Pô, mas cada um e resolveu o jogo. Mas cada um reage de uma forma. Então, uns são mais dedicados, outros são menos. Não é questão de dedicados, é questão do corpo do cara ser de uma forma ou de corpo, outra. Que corpo? A mesma coisa, Sombra, tem um monte de jogador que fala, ai, tá doendo aqui, ai, minha mão tá cheia de dedo, e não joga. Aí o Lucão do posto 6 liga lá pro cara e fala, tem futebol aí na praia, parceiro, vamos? Eu cheguei do Japão de manhã. É que você é fresco. Então, tudo bem, então eu sou fresco. Eu cheguei do Japão de manhã. Eu não tive a menor condição de me fazer o programa no dia. Eu não tinha a menor. Cada um tem o seu jeito. Então, mas eu vim. 30 horas de voo, dormi, fuso horário, onde eu tava. Mas sabe por que eu vim, Sombra? Sabe por que eu vim, RG? É. Porque eu já passei fome. Não, porque eu já passei fome. Passou, Tá certo? E uma coisa como essa, velho, é feito inédito. O Overman passou fome. Como você escuta tanta bobagem, é só um pitaco aqui. Eu queria concordar com o Mano. Fala aí, mano. Porque o Pixote são 20 anos de show, a gente faz 20 anos. É que com amor é muito mais fácil trabalhar, mas a gente já fez 5 shows uma noite. Imagina em 5 shows, quanta calcinha no cheiro. Imagina. Quantas calcinhas, Dodô, jogam na sua show, cara aí? Mais ou menos. Por show. Pá! Eu tenho essa mania, às vezes eu falo vai do nada. Por show, pelo menos, são 25 calcinhas que a gente... 25 calcinhas? 12. Que nojo. Você lembra que o Dodô veio aqui, que ele falou, nem todas perfumadas. Nem todas perfumadas. Por isso que eu já passo perfume já no nariz, já que é pra garantir, já passo... Perfume de quê? Passo desodorante rolando no nariz. Rolando no nariz? E de 20 shows por noite, quanto lindo, tesão, bonito e gostosão a gente não ouve, então não é fácil. Mas o Mano tem razão. Você é um cara bonito. Eu acho que o jogador poderia ter mais amor aí, conseguiria jogar mais. É verdade. Ô, Arthur, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Ô, posso fazer um merchan? Pode. Meu. HDI Seguros é de baixo, pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, parabéns. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano também, muito bom. Qual parabéns. Qual é o endereço pra retirar aí? Avenida Paulista, 1439... Nono andar, esse é o endereço de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Ô, maravilha. Ô, queria mandar um... Posso mandar um abraço, cara? Pode. Manda. Mandar um abraço pros mano lá da Arbitre, os caras lá do trampo. É. Mandar um abraço pra galera aqui da Associação Kendokan de Karatê aqui em Guarulhos. E pra todos vocês aí que são os caras firmeza pra caramba. Ó, vocês são valeu. Foda, viu? Mas você tá no Karatê aí, ô? Não, tô esperando, daqui a pouco eu treino. Pô, falei em karaokê, velho. Eu postei até karatê, meu. Karatê, idiota. Karatê, que karaokê, o quê? Foi karaokê. Então foi meu depois não quer, né? Depois não quer. É karatê. Eu adoro karatê. Karatê coxa grande, karatê peitoral. Foi meu dói, karatê, hein? Cara, eu postei no meu Instagram, achei uma foto, meu. Deve ser dos ídolos do começo dos anos 70, do Bruce Lee com o Chuck Norris, cara. O Chuck Norris não tinha nem barba. O Ben já fala Chuck Norris igual o Silvio, Chuck Norris. Chuck. Refresco de laranja ao invés de suco de laranja. É feio, né, Benja? Só imita, velho. Ô, Arthur, nem um abraço, isso, Arthur. Boa noite. Alô? Abraço, alô? Boa noite, falou. Valeu. Alô, valeu. Alô, galinha. Foi a participação do Arthur, corintiano, aqui no Estádio 97, no oferecimento de Polo Ar, mano. Sombra, o bagulho é o seguinte, hein? Hoje tava um calor na cidade de São Paulo, meu irmão. Na hora do almoço tava ruim. Meu irmão, se você não ligar na Polo Ar, você tá ferrado, velho. O diabo tá com calor aqui em São Paulo, hein? Meu Deus. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? O diabo existe? Eu acho. Tem que falar com a Polo Ar, Benjamin. Acho. Acho. Essas coisas. Você acredita mesmo nessas coisas? Eu acho. E não gosta de azeitona. também não gosta, mano. E o Diabo tem a voz de locutor. E usa óculos preto. E parece fala porra, o velho. Raulzinho falava que o Diabo é o pai do rock. É. Mas quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cara é monstro, velho. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Tornou a Carrier uma marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você é melhor que o Santos Dumont. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9 mil BTUs. Que presentaço, hein? Pra ganhar seu... Ó, tá marcando aí, Portuga? Tô anotando. Tem que não presta atenção no programa. Tô anotando tudo completamente. Seu Willis Carrier é um gênio. Pra ganhar o seu, ó, é só ficar ligado aqui no Estádio 97, participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados... Você entra no clima, Bá! Eu quero dizer que o Santa tá ficando melhor que o do Merchan. Que beleza! Não. Cadê o Domênico? Já fiquei preocupado. O Domênico sumiu e acharam... Ele foi fazer o número 3. Acharam um corpo no lago de Ibirapuera. Ele sumiu. Ele foi fazer o número 3. Você viu isso? É, hoje é no começo do ano. Mas já achavam bastante antigamente, mais, essa, viu? Com essa falta de água em São Paulo, tá aparecendo coisa que vocês têm visto? Tendência a aparecer que muito. Que tem de nego preocupado? Que tem de nego da máfia preocupado? Que tem que ter de corpo aparecendo? Mas que foi? Desova aí? No Ibirapuera foi desova? Sei lá. Mas já aconteceu várias vezes, viu? Dizem que muitas vezes eles não divulgam, mas aconteceu. Ainda não sabe. Aqui. Ah, é? É. Às vezes por isso que deve feder tanto aquela fonte. Pode ser gente que morre afogado. Aí encontraram. Cara... É um corpo de homem boiando. Não posso falar no ar. No lago do parque, próximo ao portão 9. Será que não é aquele seu amigo lá, o Zé Lambreta lá? Ou... amigo de quem? Do Benja. Ah, do Benja? É. Você foi agora, você foi... Zé Lambreta? Você foi mal. Ele contou a história aqui, sobre. É, o Zé Hugo. É. Um amigo nossa, meu, lá vem essa história. O cara tinha ganho um bumerangue do pai. Aí tava no parque e morreu afogado. Não foi afogado, ele jogou. Ele jogou o bumerangue no meio, foi correr atrás, caiu no lago e morreu. Voltou e matou ele. No Google e foi lá bumerangue, Zé Hugo e Ibirapuera. Eu vou entrar. Mas ele morreu afinal como? Ele pediu um bumerangue pro pai. O pai comprou um bumerangue desses. Pai, eu quero um bumerangue. Você quer ouvir? Eu tô narrando. Ele pediu um bumerangue pro pai. O pai desses bumerangues profissionais. Ah, você vai contar de novo essa história? Ele que tá perguntando, sou eu? Sabe o bumerangue profissional? Aqueles... É. O menino jogou... Madeira, assim. Ele... Vai vendo a história do Benjamin. Jogou, tinha um vento lá. Ele não dominava o negócio. Quando ele jogou... cara, voltou. O bumerangue voltou numa velocidade incrível. Numa ele tinha velocidade. Na época, a gente tinha 13, 14 anos. O bumerangue pegou no supercílio dele, abriu todinho. Caiu tudo. Não, rasgou. E caiu pra fora. Deu uma hemorragia e ele morreu na hora no Ibirapuera. Jura? E aí você pode entrar no Google, põe no Google. Zé a Hugo, história é mais impressionante. Nem o Percival acredita nisso, meu camarada. Nem Google, o Percival. Ó. Acho que a minha história... Olha a do Patrícia da Coruja de 1,93m, olhando pra ele na estrada em Paris. A história do Benja é melhor. Vai, vem. É melhor. Ó, tem mensagem chegando através do aplicativo de energia no oferecimento do Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. Também HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. O Davi Caduca. David Caduca. Quem caduca? Quem caduca, velho, já é um problema. O casão caduca. O Dodô está viajando. Eu fui no Amsterdã Arena e tem um espaço reservado para o PSV, fechado com tela em cima e na frente e dos lados, com acrílico. Uma gaiola. Os caras costumam fazer tudo isolado lá fora. Deixa eu ver aqui mais do Felipe Augusto, manda mensagem. E aí, rapaziada, tranquilo? Sou fã de vocês, sucesso, um recado, gravem isso. São Paulo será campeão brasileiro no dia 7 de dezembro. Boa. E no dia 10 de dezembro, São Paulo será campeão sul-americano. Já pensou? Ceni vai se aposentar com tendinite de tanto levantar caneco. Abraço a todos e manda um salve para Diadema e para o Jardim das Nações. Felipe Augusto de Diadema. Salve na Diadema. O Murilo Martins... Esse maldito Rude fez eu regurgitar meu café com esse amor. Você tá grávida, eu não tenho culpa. Regurgitar. Regurgitou. Regurgitar é uma coisa que vomitar? É uma palavra bíblica, né? O Bá deitou a barriga em cima do teclado, sumiu tudo. Agora sim, eu obrigado, tá. E no essa pequena dia, barriguinha. É um bug. E no fala mal da barriga do Bá. É que Pedro regurgitou. Hoje é 11 do 11. Murilo tá pedindo um VIP do seu show, Rudiland. É mesmo? É. Qual que é o nome dele? Murilo? Murilo Martins. Sábado no Picadeiro. Desculpa pelo merchan, só aproveitei. Então eu vou dar um VIP pra ele porque ele foi educado. E como faz? Ah, tá. Você vai dar um VIP legal. Ele passa na sua chega casa. Chega lá e paga qualquer. R$40. É, vai ter... Não, brincadeira. Pô, só ir lá, passa o seu nome na portaria e o Bahá passa. Não, Chucro. Eu vou dar. Esse eu vou dar. Se você faz assim, animal. Esse eu vou dar, cara. Presta atenção. Eu quero dar aqui no ar. Chucro. 200 Murilo Chucro. Não, o nome completo. Ele vai mandar um nome. Chucro. Não. Tem que mandar um e-mail pro Bá. O RG, o CPF. Então, Murilo, manda um e-mail com o código Palmeiras. Só, cara. Cara, que burro, né? Não dá muita vontade. Não, olha, nasceu pra fazer humor, mas olha, tem um QI de lindo. Ah, mas sem obrigado pelo elogio, né? Sombra. Com casca. Porque sem um roteirista, tudo que eu faço eu escrevo, seu louco. Então, ah, você é um roteirista. Mas tem que respeitar a Sombra, que ele passou por um processo de lobotomia. Lobotomia? Ele acha que lobotomia é igual do Lobão. Não, eu assisti no filme do DiCaprio, ele sofreu isso aí porque... Mas no final do filme, pra quem não sabe, era tudo uma encenação. Ah, é? É, no final do filme, como é que chama aquele filme? Tô entrando em encenação. Encenação, como é que chama? Ilha do Medo. No final, fizeram uma... Não, que ruim. É o Sombra não entender o final, achou ruim, velho. Não, eu dormi. É mesmo? No final, uma encenação. Ele era louco, os caras queriam que ele se passasse pro policial pra ver se ele voltava. Você dá uma parada na cabeça, velho, você fica grogue. Você fica tipo Walking Dead, mano. Sim. Mas você... Chupa! Chupa, trouxa! A promoção que a gente tem aqui no programa, chamada Estranho no Ninho, assista esse filme. É. Qual? O Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. Tá. Que ele se passa por louco pra ir, em vez de ir pra cadeia, pro sanatório, e lá fazem lobotomia nele. Eu assisto A Vida de Casão. Eu me passo por louco, e continuo assim, e assim eu vou. Ai, meu Deus. Você é tão ruim porque você ri também, você é safado. Edjane Lima. Amigo do cara, você é safado. Edjane Lima fala, sensacional essa ideia de vocês. Gostaria de ter paciência pra ligar aí, Edjane Lima. Acho que ela deve estar se referindo ao leilão do Estádio 97. O leilão de Natal do Estádio 97. O Everton Paulino, parabéns pelo sucesso, galera. Muitas pessoas que conversam aqui em Dublin ouvem vocês. Bacana. O Carlos França, vai Corinthians, chupa Dodô, diz que estádio é sensacional. O Thiago Barbosa, nossa, o Mano Barbosa. Tá desesperado com essa história da quinta vaga pra Libertadores. Isso porque ele dizia que a Libertadores é um lixo. O Mano vai continuar achando, o negócio é o seguinte. Ontem era 15 para 1 da manhã, ele me manda um WhatsApp, eu tava dormindo, aí eu acordei, ele falou, posso te ligar? Eu falei, é bucha. Ih, lá vem. Aí eu falei, tá, que foi isso? Pra... Aí eu falei, puta, 15 para 1, eu tava dormindo, 15 para 1 da manhã. Eu falei, que foi, mano? Cara, pode falar, precisamos falar da quinta vaga da Libertadores. Vai de novo, cara. Primeiro, de novo. Primeiro, eu não aguento mais. Eu não te liguei 15 para 1, mas segundo, não era pra discutir a quinta vaga. Eu te liguei mais cedo. É discutir relacionamento. E era pra falar do top 5, cara. Isso me ferrou. Que é do jogo. Chupa, trouxa. É vingativo, hein, velho? Ô, Sombra, foi uma voadora agora. Cara, viu? Os caras estão só esperando. Só pra me salvar aqui, você tem o e-mail do rapaz? Você não leu o e-mail do... Já pegou. Então você quer dar uma desperta e cair na burrice que eu fiz aqui? Ah, eu sou Murilo Martins, você não vai entrar. Só o cara do e-mail, mano. Você vai fazer um show só pra Murilo. Ah, vai ter 10 Murilo. Você demorou todo esse tempo pra entender? Não, porque o Careca, que foi o produtor do meu show, ele mandou que ele falou, você é muito burro, você vai se ferrar. Tá vendo? Mais até um. Ele processar. Mais um. Não, a gente fala e não acredita. Gente, eu fico pensando em qual piada eu vou fazer, cara. Vocês me ajudam nesse lado. Ah, não, vai estar aqui o Rudy é burro igual uma porta, isso aí não há dúvida. Mas o negócio é o seguinte, você que quisesse passar por um tal de Murilo Martins, se você não for esse ouvinte, o Rudy vai jogar ácido no seu rosto. Segundo, com o pescoço segundo informações, o Dodô tá lá no fundo falando sozinho. Eu não duvido. Não é isso. O Domênico teve que trocar o negócio que ele precisa por causa de higiene. Viu? É por causa de higiene. É. Que desceu, começa a cheirar, né? Não, desceu e ele falou, tenho que cortar. Para com isso. Não. Desceu. Que nojo. Ele tá fazendo reunião com ele mesmo. Cadê café, velhinho? Porra, azeitona, porra, velhinho. É uma DR particular. Vai também. Estádio 97, lembrando, tem torcida Peugeot Estádio 97 para São Paulo e Palmeiras, domingo, no Morumbi. Só para os São Paulinos, quem ligar e disser que quer ir na torcida Peugeot Estádio 97, ganha a vaga. tremenda mordomia com a galera aqui da Energia e da Peugeot. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também o oferecimento de Hello Food. Procurando alguma coisa para comer? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello, mano! Também Opa. BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Agora o Narigudo vai falar da Esser. Fala, Benjamin. Fala da Esser. Olha só, amigo. Procurando investimento seguro aí? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. É isso aí, amigão. Nesse final de semana, vale a pena. Venha conhecer o decorado do Charme da Vila. É isso aí. O primeiro dois dormitórios de alto padrão da Vila Prudente. São apartamentos de dois dormitórios com suíte e uma vaga a 500 metros da estação Vila Prudente do metrô. E olha, tem lazer completo. Piscina, quadra gramada, salão de festa, churrasqueira e muito mais. Então venha visitar o estande na rua Fabiano Alves, número 105, na Vila Prudente. Rua Fabiano Alves, 105, na Vila Prudente. Ou ligue 2373-8564. Vou repetir, 2373-8564. E olha, não esqueça, hein? Esse lançamento é Esser. E você também pode acessar o site esser.com.br. E conheça as outras oportunidades de investimento que o Grupo Esser preparou para você nesse final de semana, hein? É o Hyper Home Design, Hyper Home Design em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô, o VIP Exclusive Home na Rua Augusta com a Caio Prado e o Startup na Liberdade, que é muito bacana. Anotou aí, amigão? Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração pro Rafa, Paula Horn, pra Paula Gil e toda a família Esser, Zombinha. Mano, a seleção brasileira vai fazer amistoso, vai jogar amanhã. Miranda é o titular, Thiago Silva foi pro banco. É banco no, na seleção do Dunga. Uhum. Você concorda com o Dunga? Olha, pra falar a verdade, Sombra, o Thiago Silva na Copa do Mundo, ele deixou muito a desejar. Gosto muito do futebol dele, coloco como talvez um dos top 5 aí do mundo na posição que ele atua. Mas o Miranda, pela bola que ele vinha jogando no Atlético de Madrid, ele merecia uma chance sim, cara. É. E o nosso ouvinte, o Antônio Barbosa Júnior, ele manda um fato curioso. Curioso. A seleção brasileira amanhã tem Davi Luiz, Felipe Luiz, Luiz Gustavo e Luiz Adriano. Eu acho que nunca teve tanto Luiz numa seleção. Não. Não é? Não. Outro dia no São Paulo tinha 300 Lucas. Não. Era Lucas Farias, não, era não, Lucas Moura. Não, nunca teve. Lucão. Nunca teve, não. Nunca teve Luiz. Não. Não. Mas, não. Ô Sombra, com relação ainda à seleção, cara. Ô Silvio Luiz, você que tinha que narrar o jogo numa seleção que só tem Luiz. É, malandro. Mas fala lá, mano. Você vai ficar bravo comigo. É, ele tá bravo com você. Ele tá bicudinho, ó. Bicudinho não, tava falando você. Ah, mas é pro Silvio Luiz, né? Vai lá, malandro. Já deu a palavra pra você. Tá com Sharpay, ó. Ela tá sensível. O Silvio, ele já tem o histórico. É. Não, fala, você me respeita. Deixem o testa de Sharpay, por favor. Não, mas a seleção brasileira tem várias posições aí que você pode questionar, cara. Mas a zaga não é uma delas, hein? Você tem uma zaga ali com o Thiago Silva, Davi Luiz, tem o Miranda, o Gil vem sendo convocado. Mas, quando não é o Gil, é o Dedé. Outro dia eu li um depoimento de um jogador, um ex-jogador francês, eu não lembro agora, dizendo que o Davi Luiz é ótimo jogador, só que taticamente ele é muito desobediente. E ele cria um drama pro próprio time, porque ele não tem obediência tática. Bom jogador, ótimo jogador, faz elogios à qualidade do jogador, mas diz que taticamente é o revólver na mão do macaco. E ele ainda falou mais, que toda vez que a Alemanha fez gol, ele vinha correndo atrás de algum atacante. Mas aí que tá, basta pegar um treinador que talvez corte a asinha dele. É, tá vendo? E coloca ele no lugar dele. Aqui no Chelsea ninguém fez isso, na seleção brasileira aí, também, mano, ninguém fez. Ninguém fez, vírgula. Se o Zé Mourinho, que pra mim é um dos três maiores treinadores do mundo, falou pra ele, meu querido, você é volante porque você avança muito, não quero você de zagueiro. Pô, na seleção brasileira ele jogou de zagueiro, mas tava lá no meio campo, todos os gols da Alemanha ele tava lá pra frente, pô. O Mourinho tem razão. Bom, também longe de achar que o Brasil perdeu só por causa dele. Não, foi o Tom Godo, mas ajudou, né? Todo mas ele é meio Lúcio. O Lúcio tinha esse perfil também. No Palmeiras, muitas vezes, ele também acaba agindo. São Paulo. É o Nero. Ele tinha, não. Ele continua tendo. Oi, no São Paulo. Tá louco? No São Paulo, ele fez muito isso. O cara parece o dono da bola, né? Parece o dono da bola. Alô, Lúcio. Vamos ao telefone 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Hoje são ouvintes virgens, hein? Olha o telefone tocando, olha o Asdrubal. Não, você não pode. Achei o Domênico, velho. Alô, velhinho, tá porra. Ali, porra. Alô. Alô. Quem fala? É Caio. Caio do quê? Pim. Eu vou dar um leque aí pro RG. Caio Caputo, sou palmeirense. Caio Caputo, sou palmeirense. Aí, RG. Mas você é virgem? Sou, nunca liguei. Bah, consegui, abertinho. Consegui, porra. Ô, Caio, quantos anos? Tenho 33. Aí é RG número 2, o Caputo. Você não vai falar que é a idade do médico? Não. O Domênico é a idade de Cristo. Não, cara, meu parceiro, não era Cristo. Mas, ô, mano, ele tem razão, tem toda razão. Todo cara que cai fica caputo da vida, velho. Ah. O Palmeiras já caiu do lado. Oh, não, amém. Vai, Domênico, faz o papel do Domênico. E... Sensacional. Ô, Caputo. Diga. Qual bairro? Alô? Então, essa daqui o Dom vai matar facinho. Eu tô falando de Presidente Altino. Presidente Altino. É Osasco. Tem o Baixinho e Altino. É Osasco, amigo? Acho que é. É isso mesmo, Dom. Alô? Fala, vovó. Ah, ó, como é que é? O nome Caio, dele? Caio Caputo. Eu vou falar porque eu não falo palavreado. Ó, o Caio, agora deu que aquele rapaz argentino lá do Boca, o Mochi, ele machucou o pé. Xiii! É. Mas ele é titular, vovó? Ah, e depois que o Valdívia foi lá pra seleção lá no Paraguai, eu acho que é. Paraguai? Ele tava brigando com a Leone, viu, vovó? Então, ele abandonou o treino porque tá com dores, não quer dizer que ele não... É, mas tá dizendo que é capaz que não jogue. O que você acha? O Palmeiras tem 5%, 6% ou 7% de chance de ganhar do São Paulo? Ó, eu tenho um grupo da rede social aí que eu faço parte com os amigos, os caras até me xingam pra caramba, porque eu sou realista, cara. Esse time do Palmeiras é sofrível, meu. Isso daí... Tem o Valdívia só que salva quando ele quer. O time é duro, viu? Mas os quanto foi Palmeiras e São Paulo no primeiro turno? 2-1 pro São Paulo. Mas quanto tempo eu falo isso também? Os caras me enchem o saco porque eu falo a mesma coisa que chegarem. A pontuação te dá razão. A situação do Palmeiras mostra que o time é sofrível. As pessoas não aceitam. Mas sem o Valdívia ele fica bom. Só o palmeirense pode falar, entendeu? Agora, ó, quando você que é de outro time fala, eles ficam putos. Mas ele é palmeirense. Eu tô falando, então só o palmeirense pode falar. Os amigos dele dizem... Ficam puto com ele. Porque os palmeirenses não aceitam. Porque as pessoas não gostam de ouvir as verdades. Eu falo isso que ele falou há muito tempo. Na minha opinião, continua sendo, gente, o pior time da história do Palmeiras. Não me lembro do time do Palmeiras tão ruim. O ano do centenário do Palmeiras foi horroroso. Mas esse não caiu. Não tem. O Palmeiras já teve time pior, não, hein? Não tem o que comemorar. A única coisa legal do Palmeiras esse ano é o estádio, que é uma coisa fora do normal. E a categoria de base também. E outra, comemorar que não caiu um time igual o Palmeiras no ano do centenário. Centenário. Nem um patrocínio na camisa os caras conseguem colocar. É horrível. Contrataram 35 jogadores. E ó, os caras falam, time é ruim. Pega individual cada um e vê se cada um queria... Quantos jogadores do Palmeiras no time de vocês? E a lista de dispensa vai ser grande, hein? É lógico. Porque, já falaram porque, disso. Porque contrataram errado. É. Então, eles ficam bravos com quem fala isso. Aí, mas eles admitem. Por exemplo, e o Palmeiras está tentando trazer... tem outro nome especulado aí para diretor de futebol, que é o Rodrigo Caetano ou esse Alexandre Matos do Cruzeiro. Mas já teve time pior. Vai tirar o Brunoro. Teve um ataque. Qual era? Osmar e Joinho. Osmar e Joinho. Nossa, quando foi isso? Correia de armação. Paulo Turra. Paulo... O Correia, pega esse Correia time de hoje. O melhorzinho, é. Mas, jogava hoje. Pega o de hoje aí. É o seguinte, sem o Fernando Prazo e sem o Valdívia, esse time do Palmeiras já nota 4. Com os dois jogando nota bem, 6. Ele é nota 6. Mas aí ó, que tá a diferença. Tem os moleques da base, entendeu? Que até vai bem. O Natão, o João Predo. É o volante, o Renato lá. O Renatinho, é, bom. E marca bem. E vovó? Você não gosta dos rapazes? Desculpa, vai. Ô, Caio, você não gosta dos rapazes que jogam lá, dos meninos da base? Gostar eu gosto, mas você coloca o moleque da base pra entrar numa fogueira, numa situação dessa, você corre o risco de queimar o moleque. O moleque, ele entra bem, você pega um exemplo, o Santos. O Santos, o moleque entra bem porque o time tá redondo. Se você pegar o moleque hoje, colocar do lado do Robinho... De um cara mais experiente, o moleque vai evoluir. O time do Santos não tá redondo. No time do Palmeiras, o time do Santos. Moleque, eu tava estudando esses dias que, sem falar a verdade, porra. O Rodrigo, ele pega a bola, ele olha pro lado, ele toca pra quem? Aí você pega o moleque que às vezes é. Mas ele que falou isso. O time do Santos? Mas só um detalhe, que o time do Santos, o time do Santos não está redondo. A única diferença, né? A única diferença que eu vejo é a seguinte: o torcedor do Santos, ele tem muito mais paciência com o garoto da base que torcedor do Corinthians e do Palmeiras e atualmente torcedor do São Paulo. É que assim, o torcedor do Santos, ele não grita tanto que senão a dentadura cai. Eita! Eu tenho dentadura, olha isso. Não tem nada a ver. Mas moleque RG, os moleques do Santos são bons. Mas ele vai tomar um choque no peito e já vem. Quem arrebentou pro Santos na fase final agora foi o Bruno Vini. O Bruno Vini vem arrebentando o Santos. Agora o Palmeiras, velho. Os moleques estão jogando. Esse Natan é bom. O Lúcio falou que pegou uma virose. O Vitor Luiz. O Vitor. Agora, o Mano perguntou no primeiro turno. Foi 2x1 São Paulo? Turno. É. Você tava no jogo, vó? A vó tava. Tá. Foi 2x1, gol do Kardec ainda. Foi, é. Mas o Kardec que é baita jogador. Horrível. O Soba lembra. O cara, eu não sei, cada um fala, é 5 mil, 20 mil, não sei. Alô? Quanto é que foi. Mas garanto que o que gastou com esse cambada de argentino pagava o que o cara quer, meu. Quantos argentinos salva? Agora, o Soba lembra. E você pagaria pelo Henrique as 6 mil aí? Ah, é 2 milhões. Além, não, tô falando em 6 já. Não, é 2, tá no contrato 2. É 2,5 que eu fiquei chamando. Não, é 2. 2, vó. É. Mas diga, vó. Não, o Sombra lembra, foi um jogo. O São Paulo não tava tão embalado como tá hoje? Não, lembra? Não tava, é verdade. O Henrique teve a chance de ganhar o jogo, numa perdeu o gol. Numa jogada impedida, mas tá. Não, mas teve. Perdeu. E aí depois o Kardec fez o gol, o São Paulo ganhou. Agora, eu acho que agora o São Paulo é muito mais favorito do que era. Então, eu acho difícil. E por mim, o Valdívia não joga pra poder jogar o outro jogo que tem chance de ganhar. Ah, vovó, tipo assim, o Valdívia pode voltar, né? Olha lá, ele concorda comigo, né, Caio? Se o São Paulo ganhar o jogo. Se o São Paulo ganhar o jogo da quarta. Contra o São Paulo, não basta o Palmeiras jogar bem. Tem que torcer pro São Paulo jogar mal. Então, se o São Paulo. O time do Palmeiras, a gente tem que ser sincero, é inferior ao time do São Paulo. E é freguês do São Paulo no Morumbi sempre. Se o São Paulo não vencer na quarta-feira, vem um pouco mais. Assim, mais tranquilo, porque vai ficar muito difícil. Agora, se ele ganhar a quarta, aí ele vai pra cima do Palmeiras, o bicho soltando, não é? Não tem jeito. Não, vai, o Palmeiras é freguês. E volta o Palmeiras Pato, é freguês, volta o Calói. Morumbi. Sim, independente de ter o Toló e o Pato, o time do São Paulo já com já é o mais Cacau forte. Ganso, o Bastos lá, e o Luiz Fabiano e o Kardec, já dá um arroz com feijão interessante. O empate nós vai pra Paulista, viu? É. Ô, Caputo! Opa! Quer mandar abraço pra alguém? Então, quero mandar um abraço pra minha esposa, que eu amo ela. Manda? Pode mandar. Pode mandar. Então, Mara, a minha esposa, eu amo ela. Que bom. Mara, maravilha. Mara. Então, quero mandar um abraço aí pro meu amigo. Você zoou o Santista? Ah, mas você chega agora? É, ele tá mandando agora. Não vai ganhar cartão. Antes. Então, mas não vai ganhar cartão tapa na camuça. Vai ficar no violino, velho. Você podia mostrar que você é um ser superior e não ser vingativo. Não, eu sou vingativo. Você é vingativo, velho? Eu sou. Opa! É mesmo? Na hora certa. É, jura? Não, mas é o seguinte, eu sou dentista. Se a dentadura estiver caindo, eu faço uma nova de graça pra você aí. Olha aí. Já garantiu. Você pode fazer o seu plano Odonto Quality. Mas olha... Você não vai ter tempo pra isso, porque o que você deve estar fazendo pra palmeirense que tá roendo o osso, velho? Mas é o que eu falei, eu vou falar o quê? Eu sou sincero, velho. O Palmeiras tá uma draga mesmo, é verdade mesmo. Alô? Vou fazer o quê? Então chupa. Mas ó, só pra ter uma noção aí. Se ó. Não der pra mastigar, chupa. Chupa, velho. Ô, Caputo. Diga. Quanto você tá cobrando uma obturação de amálgama aí? Ah, não, amálgama. Então, eu trabalho em pronto-socorro, eu faço só cirurgia, só. Nossa, aqueles caras que vão pra balada lá e o cara quebra o queixo. É, toma umas porradas. O cara que vem com maxilar no ombro. Mas ainda usa amálgama? Amálgama é de 1910, mano. Aqueles dentes pretos. O cara mordia e enterrava a massa, pô. Aquele cara que falava, cala a boca, amálgama, no Sai de Baixo. Cala a boca, amálgama. É isso aí, cala a boca, amálgama. O cara dava uma mordida, a massa subia. Entrava, velho. Caramba, RG. RG agora não faz mais canal, né? Só TV a cabo nos dentes. Só. Porque canal é. Ô, Caputo, um abração pra você, velho. Cara, meu, muito legal falar com vocês aí. Sou fã de vocês. Obrigado. Sou fã do mano aí, que é corintiano, mas é mó figuraça aí. Tamo junto, mano. Do Benji aí. Valeu. Sou fã do Benji, ainda verdade, mais no Top 5. Chupa, pelo menos nós temos um top aqui. É, né? Top 5. É. Mas que lugar, cara, que você pegou, Ben? Parabéns aí. Terceiro tá bom. Terceiro tá bom. Você perdeu pra quem, velho? Eu não vou pedir pra fazer merchan, que eu tô nervoso pra caramba aí. Não vou lembrar de nada, não. Tá bom, cara. Um abraço pra você, velho. Obrigado, Caputo. Falou. Cara, valeu mesmo. Abração aí. Não, não, falou, velhinho. Abraço. Grande Caputo. Ô, mano, agora eu vou ficar puto se você não falar do ticket de alimentação. Opa, vamos lá, né, velho? Ó, você fez o trocadilho, né? Ó. É, quando é pra fazer isso, tem que ser bem feito. É verdade. É, cara. Que o ano que você deu, né? Moto, velho. Não, pra mim, quem faz trocadilho não sou eu aqui. É, amigão, o ano voou e tá quase no final, hein? E você, já decidiu que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado, hein? Agora, a criatividade e a inovação são essenciais na hora de motivar os seus funcionários e, é claro, né, amigão, conquistar novos talentos, como eu. A rádio me conquistou, eu sou um talento. Quer marcar um golaço? Aquele gol de placa, velho. Então, contrate o Ticket Alimentação de Natal. O cartão que dá liberdade de escolha para os seus colaboradores garante que a galera possa escolher onde e quando vai fazer as suas compras de Natal, Motinha. E ainda facilita os processos na sua empresa, cara. E não é só isso não, hein? Anota aí. É. Esse ano tem uma grande novidade, cara. Uau. A sua empresa pode contratar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, Motinha. Boa. E tudo isso com frete grátis, cara. Olha que boiada, hein? Curtiu? Então acessa aí, ó. tanatal.com.br. Anotou? tanatal.com.br e mude o jeito de motivar os seus colaboradores. Boa. Excelente, Chefinha. Mano. Diga, Motinha. Então, até eu tava falando aqui pro Rude que nem o Rude sabe disso. Eu tava falando, são 6 milhões. O que isso também não é nenhum mérito, né? É, eu falei, são 6 milhões pelo Henrique, né? Ele falou, não, são 2 milhões. São 2 milhões, eu falei, ô tonto, é 6 milhões, é 2 milhões e meio de dólares. Tem certeza disso? Não, se tá escrito, tudo bem, mas não significa que seja verdade. É. Tem tanta coisa que às vezes é escrita e não é verdade. Para exercer a prioridade da compra, o Verdão precisa desembolsar. Dê a fonte. É Lancinet. Certo. 2 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos do jogador. É mais caro que o Kardec, é mais caro que o Barco. Então. É isso que eu não entendo, depois os caras ficam bravos que eu falo. Mas eu também achava muito barato 2 milhões por um jogador. Pô, mas 50%? Não acho, não. Eu vou te falar, Barcos, Kardec ou Henrique? Você ficaria com quem? Primeira opção. Kardec. É, Barcos ou Henrique, você ficaria com quem? Barcos, Caravelas, Canoas. Mas é que tá, gente. Na época do Barcos, ou quem sabe na época do Kardec, o Palmeiras talvez não tivesse a grana que pode ser que tenha hoje. É, realmente. Tinha, seu Paulo Nobre hoje é a principal fonte de receita, então já tinha. Não, mas é que tá assombrado. Na época, o Paulo Nobre não queria colocar dinheiro no bolso, cara. Já tava pondo. Mas não tava dessa forma como tá hoje. O cara é teimoso. O Paulo Nobre já tinha colocado 100 milhões no clube? Lógico, não tinha, pô. Vamos colocar 100 milhões? Talvez só 40. Mas sabia que ia colocar. Mas ele tava tentando buscar investidores, gente. Agora, ô mano, se não compra o Leandro, o Mendilesma, o Muxo, aí já dava uns 20 milha. Dá pra ter comprado o Kradek? Ué, mas ele foi na onda do técnico que vocês exaltaram aqui, que era o Gareca. Foi o Gareca que pediu esse monte de catado argentino. É que nem vocês não querem comprar o Guerreiro e depois vai ficar chorando. É, mas vamos falar de coisa boa, falar de coisa importante, é que vale muito. É. Vamos falar de Peugeot 308. O Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start vem com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E o Peugeot 208 vem com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão Active Pack pode ser sua com parcelas de R$ 595 ao mês. E mais, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo e marque um test drive. O telefone é 4063-1489. Faça um test drive do seu Peugeot. 4063-1489. E respeite os limites de velocidade. O Juca já foi lá. Fez um test drive, saiu encantado com o Peugeot 308. Achou bonito, hein? Com teto panorâmico. Achou bonito, ele gosta de ser visto pelas pessoas que andam de ônibus. Bonita, bonita. É. Olha, na verdade, desculpe interromper. O que aconteceu? Você levou... Eu não tô entendendo, porque cadê ele? Você levou seu amigo lá pro fundo e aí? Onde será que ele está? Ele está bem? Estaria ele falando sobre... Ele está falando consigo próprio. Consigo ele próprio. Está falando consigo próprio, ele está bem. Ele está alto-falando. E ele gosta de falar consigo próprio. Quem está é alto-falando? É o Domênico ou o pintor da novela? Ô, Salvador. Ó, difícil, hein? Hã? Moda foca tremenda agora. Pergunta de novo. Ouvir minha casa. O Domênico podia fazer tranquilo, Salvador. Podia fazer o Salvador lá, o pintor. Domênico Salvador. É. Ouvir. Mas, Murruga. Diga, Argelino. Você sabe que até hoje, Santa Isabel é conhecida como paraíso da Grande São Paulo. Porra, lá é bom, viu, cara? Então, mas sabe por quê? Por quê? Que quando tudo começou, lá realmente era o paraíso. Sim. É? Se o Domênico tivesse aqui, ele ia falar que foi na Grécia Antiga. É. Mas aí o Pedrão na portaria, né? Aí o Pedrão tá na portaria do céu lá e começou a dar uns apertos nele, né? Ele precisou se ausentar, né? Sim. Aí ele falou, putz, como é que eu vou fazer pra sair daqui, né? Aí ele pegou e falou assim pra Jesus, né? Ô, Jesus, pô, dá um... Quebra um galho, né? Fica um pouco aqui que eu preciso dar uma saída. Aí Jesus foi lá e ficou na porta lá, né? Aí depois de algum tempo, chegou o velhinho, né? Certo. Aí o velhinho chegou, aí Jesus perguntou... Ô! Assim mesmo. Meteu um ô! O que você fazia lá na terra? Certo. Aí o velhinho falou... Ah, eu fui um carpinteiro. Tinha barbas longas, cabelos brancos. Tive um filho que foi adorado por todos, principalmente pelas crianças. Aí Jesus ficou emocionado. Olhos marejados, né? Aí abriu os braços, aí falou, papai! O velhinho virou e disse, Pinóquio! A revelação desse pai. Meu Deus. A revelação que esse pai tem pra fazer hoje. Sensacional. Gente. Muito sério. A revelação que esse pai, que o filho é um Pinóquio. E vou dizer, eu não vou poder vir no programa de vocês. Não vai poder? Não vou dar, porque tô gravando. De manhã tem o meu programa lá, o Baixis. O dia inteiro lá, ó. Fico o dia inteiro, teste de fidelidade. Ô, você tá fazendo imitação agora também? Voltou? Voltei porque eu sou bom nisso. Mas ele sempre fez, né? Imita o Silvio. Você viu que o Silvio falou? Mas com esse cabelo? Eu que fiz a imitação. Bom mesmo. Mota, São Paulo. Então, São Paulo e Santos será na Arena Pantanal mesmo, viu? No Pantanal. Próximo dia 20. Soletre a palavra. Lá no Pantanal. Olha aí, vai. Final do soletrando, você replay contra o Ceará. teremos transmissão do Pantanal, velho. Pantanal. Pata, que tem muito pata. A música vai ser bate forte. Eu vou gravar um soletrando Ceará você contra o Mota. A briga vai ser difícil. Ceará e Mota? Eu vou participar. Eu, Mota, não e Luciano. Mas, isso quem falou foi o Santos. Mas a CBF não confirmou. Porém, todavia confirmou. Mas a CBF não tá pitando porra nenhuma. Acho que a CBF deve estar esperando. O Aidar tá pé da vida. Grade da Globo. Tá esperando alguém ligar da Globo e falar assim: vai passar, não vai? Mas é o seguinte: tem que levar o futebol pra essas pessoas. Não tem que ser igual o Domênico Gato. Entende? Quem falou que não tem que ter visitante, torcedor de outro lugar. Os caras devem estar esperando ver. Qual vai ser a importância desse jogo? Vamos supor que o São Paulo está precisando demais da vitória, brigando dentro dessa título. Partida, que vai gerar uma audiência maior, aí os negros vão passar. Que não era jogo da grade, agora vai ser jogo da grade. Então, pode passar. E o Luiz Fabiano aí falou sobre os boatos. Falou que vai cumprir o contrato normalmente e que pretende renovar com o São Paulo. Mas ele fez uma postagem de amor eterno ao São Paulo. Você sabe que eu liguei pra ele, não foi bem isso que ele disse, né? Não foi bem isso. Tamo aí, Vanderlei. Eu falei, eu também, ano que vem, quero trabalhar com você. Como assim? É porque eu pergunto, o Muricy... Eu só acho difícil um jogador chegar pro... Vanderlei. Pra direção do Flamengo e falar, tamo aí. Não, mas é pra mim que ele falou. É tamo aí, mas paga antes. Não, mas eu que liguei, eu perguntei pra ele, falei, Muricy, tô muito estressado, tá a fim de parar, quer ficar com a família. Então, dentro do meu projeto de vida... Meu projeto. Eu posso trabalhar no São Paulo. Lembra do Juninho? O Juninho falou, eu vou, pertence. Mas deposita antes. Não, mas isso você não te pertence. Você acha que o professor chega pro Luciano e fala assim, você quer vir pra cá? Ele vai, não vai dar. Então eu posso ir pra posso aí? Posso ir pra aí? Eu falei. Eu fiz isso. Eu dentro da minha filosofia, o São Paulo... É o sonho dele. Um dia vamos te encontrar. É um clube que tem estrutura e é um treinador que tem elegância. É o sonho de qualquer grande profissional. Até você, meu amigo. Você não queria. O você soube, não queria. Mas agora você já veio com bons olhos. Eu treino no São Paulo. Só futebol. Só futebol. Não. Você gostaria. Fica, Muricy. Fica, Muricy. Por favor. Obrigado. Sabe que no... Cara, a gente tem boa. Você sabe que na Copa... É. Uma noite lá, a gente saiu pra jantar. Sim. Eu fui jantar pro Luxemburgo, a gente tava conversando. Ah. O Luxemburgo, quando você sai pra jantar, pra almoçar com ele, ele é gente muito... boa. Não, ele é muito mais, eu já falei pra ele, Ele é muito mais legal, por exemplo, que numa entrevista. Mas ele tem cara de ser um cara legal. Mas o Luxemburgo, é, malandro, é, um cara, né? O Luxemburgo é um cara que você começa a bater um papo, você pode ficar duas, três horas conversando. É legal demais, ele é bem-humorado, ele é divertido. Deve ter muita história. Ele é muito bacana, ele conta as coisas e tal. E aí a gente foi jantar à noite, tipo, eu perguntei, ele, você nunca vai dirigir o São Paulo? Ele falou, cara, ele falou, não, eu acho que não. Não por ele. Ele falou, não sei, tem alguma coisa lá. Ele falou pra mim. Não que ele não teria vontade, mas ele falou assim, cara, eu acho que não. Pô, isso é até antigo, na hora, hein? Eu achei estranho, que eu falei assim pra ele, pô, Vanderlei, você falando não? Eu falei, por minha parte, mas eu acho que tem alguma rejeição ao meu nome lá. Eu acho que dificilmente um dia eu vou treinar o São Paulo. E é uma rejeição tanto, antiga, né? Ele ouviu tanto da rejeição. Não que ele disse que ele não queria, não, hein? Ele ouviu tô tanto. Falando que ele falou pra mim que ele... Não, falei, não. Eu acho que eu não vou dirigir porque acho que São Paulo... É de pai pra filho a rejeição. Ele ouviu tanto da imprensa falar isso... E não querem. Mas ele quer, não querem. Mas, ele falou isso pra você. Mas não é só a imprensa que falou isso. Não. Eu não me lembro qual dirigente do São Paulo uma vez falou. Todos. Foi o Juvenal. Todos. Foi Juvenal. Enquanto eu estiver aqui, não. E não era só o Juvenal. Tem pessoas da direção. É de presidente. Deixa eu contar uma coisa. Posso contar uma coisa? Que ninguém tá nos fala, ouvindo. Fala, fechou. Só nós dois. Pois não. Já tem proposta. Do quê? Pra mim? Não. Sabe pra onde eu vou? Vou te contar hoje. A única proposta que tem que colocar é pro Muricy ficar mais. Não, mas não é pro São Paulo. Mas não é pro São Paulo que eu vou, não. Sabe pra onde eu vou? É. Internacional de Porto Alegre. Aí. Abel, Xenofon, joguei lá. E o Mano, não vai? Joguei lá. O Mano tem prestígio. O Internacional Porto Alegre, o Mano tem. Olha que o Mano pode ir. Mas eu acho que vai chegar no fim do ano. Internacional Porto Alegre. Os nomes que vão estar aí à disposição: Mano, Tite. Ah, sim. O próprio Luxemburgo. É, o que vai rodar. Vocês acham que o Luxemburgo não fica no Flamengo? Eu acho. Dificilmente. Não sei, cara. Querendo ganhar o que ele pediu, o Flamengo não vai. Mas ele reduziu. Ele reduziu aí. Ele tá ganhando hoje aí 300. Ele pediu 700. Mas depois da eliminação da Copa do Brasil, ele aceita. Eu acho que o Luxemburgo. Ele deu um descontinho. Você acha um bom valor pra me aceitar aqui? Eu acho que o Luxemburgo. Muita grana, eu acho. Ele deve ter chegado e falar assim: olha, gente, livrei o time do rebaixamento. Ele vai, é ruim o time, é ruim. Você é da zona livrei do confusão. Livrei do rebaixamento. Agora, pra ficar, ou tem um projeto de bons jogadores, ou não vi. É, ele, uma das reivindicações que ele fez ali, Sombra, é que ele gostaria de contar com três jogadores do nível que ele acha ideal. Ou seja, imagina. Eu vou te falar, eu queria o Luxemburgo no Corinthians ano que vem. Eu também, mas não pagando 500 pau pro não cara. Não sei, ó, tá, eu né? acho. Eu, aí é palpite. Apesar dele hoje ser técnico do Flamengo, eu vejo muito mais Luxemburgo no ano que vem sendo técnico do Corinthians do que do próprio Flamengo. Palpite, eu também acho. Só palpite. Também acho. Não é informação. Tomara que venha o Luxa, porque somente dizem que o nome que agrada muito o Roberto é o do Oswaldo de Oliveira. Ah, legal. Tomara que venha. Nós. O nome que agrada muito o Roberto é o Tite. Ô, Oswaldo de Oliveira seria Tite, legal. Tite que pode também estar negociando com o Inter, eu né? Eu gostaria de saber se tem mercado de trabalho para voltarmos ao futebol. Tá difícil, tá difícil. Mas na boa, Sombra, muito trabalho ruim na sequência. Pra mim tem mercado de trabalho? Não, ganha muito. Volto da China? Pro Cuca tem sim. Ganha muito. Pro Cuca tem muito. Eu se fosse o próximo presidente do Corinthians, Sombra, eu aproveitaria essa oportunidade, porque eu acho que o Tite ele tá indo pro Inter mesmo. Eu acho que o Tite ele vai voltar lá e vai dirigir o Inter. E vou levar o Ralf. É, acredito eu que o Corinthians deveria ir atrás ou do Luxemburgo ou do Abel Braga. É. Esses dois nomes aí são dois nomes excelentes aí para pegar o Corinthians no atual momento. O Corinthians passando por um momento de reformulação, tem um elenco aí que tem uma qualidade. Coitado do Abel, ter que ficar ouvindo todo dia, 5:30 da tarde, o mano descendo o cacete. Coitadinho. Imagina, do Abel. Eu sou, ó, eu que inclusive acho que revelei o Abel Braga pro mundo do futebol. Você queria Abel Braga? Vou falar. O Abel Braga. Jesus Cristo, Vou falar. Se isso chegar nele, não tem treco nenhum. Não tem treco nenhum, não. O Abel Braga, Sombra, quando ele era treinador da Ponte Preta, eu fui o único cara da mídia que falei. Eu daria a chance pro Abelão dirigir um clube grande. Eu fui o único cara da mídia que disse isso. Em meados do ano 2000. Dos anos 2000. O Mano, ele tem em casa um serviço de monitoramento. E ele fica com todas as rádios e jornais e internet, tudo ligado. Não, negativo. Rádio, TV, internet, na capa do Xuxa. Negativo. Ele viu que ninguém falou. Multimídia, mano. Não, mas é verdade. Eu particularmente, Sombra, acho que revelei o Abelão pro mundo futebol. O Abelão tava lá na Ponte Preta, era um cara aí que era tido aí, talvez. Não, né? Não, como jogador não, porque jogador ele não era da minha época. Mas ele como treinador. Era um grande zagueiro. Era um zagueiro batia truculento. Pra caramba. Truculento. Quem batia mais, o Estevão pega ou o Abelão? Pega os programas Abel. De 2000. É. Eu batia mais pega que todos os programas esses. De 2000, Falta. 2001, Falta. 2002. Falta. E vê o que. E ouça o que se as falava de Abelão. Pé frio, imagina. Que perdeu duas, lembra? Pô, eu não falava isso, não. Eu não falava isso. Perdeu pro Santana, né? Quem ainda mais? Oh, leilão de Natal 2. Estádio 97. Foi tanto sucesso no ano passado que a gente vai reeditar esse ano. É o leilão de Natal do Estádio 97. Para participar é simples. Vai no nosso site 97fm.com.br. Clique em promoções. Você vai lá na promoção do leilão do Estádio 97. Faça seu cadastro e dê o seu lance em quilos de arroz. Quantos quilos de arroz você vai dar de lance? Aqui, na sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente bate o martelo e divulga aquele que deu o maior lance. O que der o maior lance em quilos de arroz, ou seja, não é que você só, não é no sentido só figurado, ah, dei um lance, não. Depois você vai ter que comprar o arroz, a gente até dá um jeito de receber o arroz, de buscar o arroz, tá certo? E você vai ter que depois entregar de fato esse arroz, e aí você... Como prêmio, como compensação, será Estranho no Ninho. E a gente vai ter uma vaga de Estranho no Ninho para o maior lance e outra vaga de Estranho no Ninho para sortear entre todos que deram lances. Porque assim é um jeito também daquele que não tem tanta grana, mas que quis colaborar, também de ter a sua chance de ser Estranho no Ninho, que é uma coisa que todo ouvinte do Estádio 97 quer, que é um dia ser Estranho no Ninho, fazer parte do programa por um dia. Então vai lá, 97fm.com.br e dê o seu lance, tá bom? É o leilão de Natal do Estádio 97. Vai até sexta-feira, às 7 horas da noite. Por exemplo, no ano passado, nós fizemos também a edição do leilão, onde as pessoas deveriam dar lances em quilos de arroz. Deveriam doar quilos de arroz. E o vencedor doou 300 quilos. 300 quilos. 300 quilos de arroz. Vamos ver se você agora é um cara que vai bater. É, vamos vai bater meta. Essa meta. Quem sabe a gente não vence essa meta. Boa. Hã? Boa. Boa. Sensacional. E no caso do cara mandar o lance, é. Ele ganha aqui com o maior lance, mas ele fala, ei, não vou comprar. Ah, não, ele não. Aí quem ganha aí ele é escorraçado. É. Aí vai pro segundo. É. E a gente já fala mal dele. É pra deixar clara a coisa. Não, não. Lógico, não é pra brincar. Não, brincadeira. Então, eu tô dizendo, mas é que nesse mundo você sabe como é que funciona. Não quer levar vantagem, acho que é aquilo. Todo mundo é igual, mano. Não, sim, mas é só pra deixar explicado. É sério, a gente tá se propondo pra ajudar as pessoas. Lógico, ajudar. Mas de repente o cara fala, pô, fiz, pensei que não fosse ganhar, mandei. E aí, não sei. Limusine de Natal do Estádio 97. Chique. Vamos fazer, vamos já ver a data amanhã, tá certo? Para que as pessoas também participem, encontrem a nossa limusine pelas ruas de São Paulo e façam suas doações em brinquedos. Brinquedos, lá onde a gente aí foi parar. Leva um caminhãozinho atrás. Eu posso falar uma coisa? Eu vou doar o meu brinquedo para Domênica. Pra Domênica. Vou doar meu brinquedo pra ele. Não sei quem é. Pra ele brincar gostoso. Mas é aqui, mas qual brinquedo? Um brinquedinho ou um brinquedão? Aí ele que escolhe. Se ele preferir, a gente pode brincar. Quem? Ah, é? A Domênica. Domênica. Minha amiga. Domênica é sua amiga? Amiga. Ai, amiga de lá. Mas é aquele brinquedinho oco? Sou eu. Domênica não sou eu. Não sei o que vocês estão ouvindo. Ah, não pode não, menino. É Domênico, né? Desculpa. Mas você vai ver o esculeto da sua. Ah, não! Eu quero ver mesmo. Eu quero que você mostre. Ah, mas você vai ver. Como é que você vai fazer se tiver Palmeiras e Botafogo e o Domênico não quer torcedor visitante lá? Não quer? Show, patroxa. Não, mas ele falou no estádio, na casa dele, eu posso ir. Eu tenho livre entrada. Ah, você vai entrar ou você vai falar assim? É, podemos ir no motel também. Não. Vamos falar. A velha que vai lá. Ô, chefinho, saiu a boca de urna de São Januário aí? São Januário. Eurico, 1313. Monteiro, 593. Matuidi. Brant, 578. Não tem segundo turno? Mas acabou? E não revelados, não, a boca de urna. Até as 10. Até as 10. É boca de urna. Ué, mas se o Eurico passar dos 50%, já automaticamente elimina. Sim. Mas a diferença está muito grande. Mas eu quero, gostaria de me candidatar a presidente do Vasco. Não, o Vasco sairia da Série B. Levaria o leve acesso. Agora, se o Vasco não se rebaixa. Você vê como é que é? Se conheço bem, olha a malandragem da coisa. Alguém tá aí de bode na sala pra quebrar essa, tá essa votação. Enfiaram um terceiro aí, velho, pra diminuir a... Tá certo. A porcentagem. Bom, vamos a mais ouvintes. Oferecimento de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Também no oferecimento de Grupo Ésser, o nome construído com história. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Não é incrível? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Toca Asdrubal! É, alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Perfeito. Olha aí. Oi, quem fala? Aline. Oi, Aline, tudo bom? Tudo bem. Aline do quê? Aline Silvestre Nunes. Nunes. Ai, consegui, baralho! Trucou! Gente, eu não esperava que eu fosse conseguir. Primeira vez, né, Aline? Primeira vez. Deixa eu perguntar, por que que a Aline me largou? Já foi na outra novela, nas 3, 4 novelas. Na outra novela ficou comendador. Mas como que a Aline não esperava entrar no ar, sendo que ela ligou o Domênico Gato? Então, sabe por quê? Porque assim, eu sempre ligo e não dá, nunca dá nada, né? E aí eu tô aqui do lado do telefone assistindo vocês, né? Sim. E o telefone começou a chamar e aí eu entrei no ar, pô. Ô, Aline, hoje nós estamos... Hoje nós estamos recebendo aqui o Catra, é, Mr. Catra. E o RG junto, né, irmão? Você tem alguma pergunta pra fazer pro Mr. Catra? Não tenho. Você gosta dele? Não. Perguntar não, é só beijar. Ô, Catra. Eu gosto de mulher que não pergunta. Você gosta de mulher que não pergunta? É, só beija, né, RG? Caramba. RG. Você já fez essa piadoca já com o nome dela, irmão? Então, Alca. Não, é, atropelou tudo. Não, então faz que depois eu vou me oriçar. Ô, Aline. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 2.1. RG número 2.1. Hoje, ah, essa, maior de idade. Essa não tá nem perto ainda daquele problema que a maioria das mulheres tem. Qual o problema, RG? Tá tentando enfiar a Aline na agulha e não consegue. Ah, sensacional! Você levantou o braço agora, que é isso? Boa. Olha, o velho ergueu o cotovelo. É, e dá uma cotovelada. Para na hora, isso para na hora. Não, mas é bom, Carlos Alberto, é bom. Fala com o Marcelo, tem uma vaga lá. Pra entrar 1:30 da manhã no programa. Que hora? Tem uma vaga. Sabe aquele cara que fala, vai que cola. Ele vai sair, você pode fazer a sua piada. Valinho. Aquele é o bairro. Ele tá demais, velho. Vai que cola. Qual que é o bairro? É Jardim Gaivotas. E aí, Benzé? Eu não entendi. Peraí, só um minuto. Tá ruim, oh, oh. Tá ruim. Só falar pro imitador. Só falar pro imitador. Tá ruim. É. 1:30 da manhã também tem outros lugares que também tem umas vagas 1:30 da manhã. Posso falar, ultimamente eu tô dando graças a Deus quando meu quadro entra, mano. Se for assim, que já tá bom. Mas, meu quadro outro dia entrou, logo depois veio o Padre Marcelo com. A missa. Eu li no jornal ontem falando isso que o programa do Jô Soares ano que vem não vai ser mais diário? É, semanal. Vai ser. Sei que, pra alegria de todos, o Faustão renovou por 7 anos. Porra, bicho, mais que nunca, brincadeira. Vai ser semanal. É, bicho! Super domingo aqui no domingo. É, louco, bicho. Né, meu? A dança dos Escabrosos. É mais do que nunca, né? Ô, Aline, qual que é o bairro? Jardim Gaivotas. Jardim? Isso, Gaivotas. Se não me falha a memória, eu não vou falar com 100% de certeza, não. Não é o Grajaú, não? Ah, boa, Benja. Você já tá quer dizer. Você acreditou? Eu adoro o Grajaú. Parece que você mandar um abraço pro motoboy lá. Olha que a gente foi comer um açaí. Se eu não mandar um abraço pro motoboy, ele vai me... o time... Cuidado, Navio, hein, mano. Navio Negreiro, o nome do time. Ele falou, aquele manda um salve, bandido, hein, mano. Pro meu time do Navio Negreiro, do Jardim Arariba. Pai de Arariba. Foi bom você ter lembrado. É. Pai, então um abraço, um salve pra galera do time Navio Negreiro. A gente ali, com medo. Ô, Benja, eu adoro o Grajaú, inclusive eu escrevi o hino de Grajaú. É, quantos bairros tem hino agora? É verdade, escrevi. Opa, canta aí. Grajaú. Olha que garganta, Dudu. Grajaú. Uma mão vai no meu queixo e a outra no meu cotovelo. Ah, tá, Aline. Tá inspirado, hein? E o time? São Paulo. Tricolor. Vamos ser campeão? Vamos ser campeão. Dos dois títulos. Não falei título. Vai ganhar agora, ô Motinha. Sim, seremos campeão, com certeza. Alô? Seremos campeão. E o Luiz Fabiano? Fica ou vai embora? Olha, eu acho que o Luiz Fabiano fica. Mas o Mota, ele fomenta mais as coisas. Os negócios sem pé na cabeça, o Mota... Ele ué, foi o Flamengo que foi atrás. Desmanche no São Paulo, tá no GC. Ué, mas o Flamengo que foi atrás, não fui eu. O São Paulo vai jogar contra o Inter amanhã. É. Ele, em vez de levantar a bola, de que o Inter vai jogar sem o D'Alessandro, não, ele vai pegar os problemas. A gente já ganhou esse jogo. Mas, ó, Sombra, se fosse, por exemplo... O Mota não precisa nem de adversário. A gente já ganhou esse jogo. Se houvesse a chance do Corinthians repassar o pato em definitivo pro São Paulo, aí o São Paulo cedeu o Luiz Fabiano pro Corinthians, valeria a pena a troca? Não. O pato em definitivo? Pra venda? Não, não. Sombra, você acha que o pato tá fazendo falta agora, nesse momento, no São Paulo? Tá. Nesse momento, não. Mas é importante. É importante. Precisa de elenco. Tá, não tá, olha, a gente tá falando que não tá fazendo falta porque o São Paulo ganhou o jogo. Se não tivesse ganho, a gente ia falar, pô, se tivesse o Pato, não tivesse que jogar com o Ademilson e o Oswaldo. Ademilson! É porque ganhou, né? É porque aquela bola lá caiu no pé do Kaká. Se fosse o Ademilson, ele ia fazer falta. Quando você vê o Oswaldo jogando, você fala que falta. Ah, Oswaldo Aranz do Nascimento, maravilhoso Oswaldo. Você prefere o Oswaldo ou o Pato? Ah, eu prefiro o Pato, claro. Então... É, então faz falta. A Fiorella também prefere. É, então, Aline, você pegaria quem? Que o Oswaldo? Você pegaria quem? O Pato, o Flávio Canto ou o RG? Ai, quem é Flávio Canto, gente? Tá, pô, Flávio Canto esqueceu já. Mas lembrei. Respondeu já. Lembrou, lembrou? Lembrei. Ah, o Pato é mais bonito que o Judoca. Quais eram as opções? O Pato? O Aline, me diz uma coisa. Oi. Hoje, tira o Rogério Ceni. E responde, qual é o jogador mais importante de São Paulo? Tirando o Rogério Ceni? Sim, é porque o Rogério é... É, tá. É mito. O jogador mais importante? Alcântara. Qual é o jogador mais importante hoje de São Paulo? Alô? Por exemplo, se você pega... Que nem os palmeirenses sabem. O Valdívia é o mais importante do Palmeiras. Hoje é. Né? Hoje é. O Corinthians, eu não sei qual que eles julgam o mais importante. O Guerreiro. O Guerreiro é o mais importante. E o pro Tite é o Ralf. Quando não é ele, é o Renato Augusto. Eu prefiro o Ralf. Prefiro o Ralf. E você, Aline? Fora o Rogério, qual o jogador mais importante hoje do São Paulo? Difícil. É o Ganso, né, não? Ganso. Olha, o Ganso vem jogando muito bem, mas o Michel Bastos tava numa fase também, né? Você gosta do Ganso? Eu gosto do Ganso. É, tem o Ganso, o Pato, o Bastos, é comum o Kardec. As meninas gostarem do Ganso. É, eu acho a predileção. Que, acho que ele é o jogador mais importante do São Paulo. Mas elas gostam de um Ganso mais rápido. Ainda é o Rogério Ceni. Por incrível que... O jogador mais importante mas do São Paulo... Mas ele falou. O Sombra falou fora o Rogério, mas pra mim, mais que esse, ainda é o Rogério. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? O Aline, mas é verdade, ó. Você prefere um Ganso ou um Pato? Ai, meu Deus do céu. Ou Catra. Ganso ou Pato? Jogando? Não, do jeito que você quiser. Tá saindo no dormindo. Cinema. Vai no cinema, o Pato é mais legal, né, cara? Do jeito que você quiser. Né, Aline? Vai no cinema, é o Pato, né? Jogando do que o Pato? Pergunta, Luiz Fabiano ou Kardec? Poxa... Ai. Tempo esgotado, tempo esgotado. Quem ganhou, seu? Kardec é baita jogador. Quem ganhou foi a carta. Bem, mas o Luiz Fabiano tem uma história pro São Paulo. Ah, uma história é importante, mas fazer gol também é bom, né? Põe o Careca, então. Mas o Luiz Fabiano, ele tá voltando, ele vem fazer gol nas últimas partidas. Não, eu acho que os dois até têm a sua equivalência, mas o Kardec... Hoje... Mas assim, eu não gosto do São Paulo... Quando joga o Kardec e o Luiz Fabiano na frente, os dois juntos. Não acho que, não funciona legal isso aí. Acho que não funciona legal, mas os dois são muito importantes. Agora, o Kardec é que ele tem mais saúde hoje, né? Mais jovem. O cara se mata em campo, né, cara? O Luiz Fabiano não é mais um garotão, né? Kaká ou Ganso? Kaká ou Ganso? É. Ah, Motinha, para com isso, velho. Tá querendo vou colocar você no... É, poxa. Tá querendo então, comprometer. Tá, Kaká também, eu prefiro o Kaká. Eu prefiro o Kaká, Kakazete. Mas hoje o Ganso ele tá jogando mais bola no São Paulo do que o Kaká, hein? Sim, sim, sem dúvida. Apesar do Kaká ter sido decisivo contra o Vitória aí, mas o Ganso tá levando o São Paulo nas costas, com certeza. Né? Aline, fazer uma outra pergunta, uma pergunta fácil agora. Tá bom. O Kaká não vai ficar, isso já é sabido. O Kaká vai embora. Hã? Certeza? Você tem dúvida? Não. Você tem informação? Não, tô perguntando se é certeza. Você levanta uma dessa agora, pô. Não, gente, eu só perguntei se é certeza. Você levantou e já me sabe, pois é. Eu só quis tumultuar isso. Você quis tumultuar. Eu só quis tumultuar. Se você tivesse ficado quietinho... Se eu soubesse, eu falaria. Eu perguntei se é certeza. Eu nunca ouvi alguém do São Paulo ou Kaká ser categórico em falar... Dia 1 de janeiro. Você sabe, você não quer falar. Alô? Ah, eu não quero falar? É, você não tem certeza, não confirmou. O vice lá falou. Ele vai embora. Ele vai sim. Todo mundo fala que ele vai estar aí de lá. Ó. Mas eu não dei informação nenhuma pra eu ter certeza que ele vai embora. Olha lá, saiu no blog agora. Agora o Benjamin. É certeza que o Robinho, dia 1 de janeiro, não tá no Santos? Eu não sei. Esses caras cada hora falam uma coisa. Ah, mas o Kaká eu acho que ele volta, hein, cara. Já era, já anunciou agora, lá, até com a camisa dele. O Kaká não falou dele, mas falou do Rogério. Segundo a Gazeta Esportiva, a Libertadores pode pesar. Segundo o Kaká. É, isso é o que o Kaká falou, mas o Rogério falou que não, hein? O Rogério diz que é dia 22 o jogo dele já. Falou que não, hein? Não vai machucar. Tem jeito, não. É isso aí. Mas se pudéssemos contar no ano que vem com o Rogério e Kaká, seria ótimo. Agora, o Kaká indo embora, você tem uma. O São Paulo diz que vai tentar repor alguém, se não sabe se é a altura do Kaká, mas o mais próximo disso. Você tem alguma opinião de jogador pro São Paulo trazer? Não tem. Não tem também? Não tem, porque no momento só tem o figurão, vão querer um salário astronômico, né? E quem chega aqui nem joga por lá essas coisas. Então, eu prefiro deixar o Michel Bas ali, ele tá jogando bem. Vou dar uma garimpada. É, mas precisa, né? Ou então treina um moleque da base aí, põe pra jogar. E se machuca o Michel Bas. Se você ficar gastando salário com um cara que não joga, é melhor põe o Bosquilha. Do jeito que tá. Aline. Oi. Rogério tem que jogar o primeiro semestre do ano que vem. Ai, olha. Rogério tem que jogar o primeiro semestre do ano que vem. Eu vou te falar. O Rogério Ceni tem que ter uma homenagem à altura da carreira dele no São Paulo. Falando isso desde. Então, o Rogério tem. Todo mundo fala, se for verdade que o Rogério. Se for verdade. Eu acho que já era pra diretora de São Paulo ter feito alguma coisa. Falando se for isso verdade, se for verdade mesmo que o Rogério encerra a carreira mês que vem. Vou te falar, nota zero. Falei, se for verdade que o Rogério encerra a carreira, olha que oportunidade que o São Paulo perdeu. Uma coisa que eu sempre falei aqui: o Rogério Ceni está para o São Paulo que o Pelé está para o Santos. É verdade. Não estou falando que o Rogério Ceni é mais importante que o Pelé, não é isso. Eu falei que a importância do Rogério Ceni para o São Paulo é a mesma do Pelé para o Santos. Por isso a importância do Rogério no futebol mundial. Não acredito. Isso é fato. Eu não acredito que nessa encarnação, vai ter alguém que chegue a 10% que o Rogério. Por isso que tem que parar. Não posso prever o futuro. Vou te falar: joga o Paulista no que vem. Faz a torcida, a diretoria de São Paulo, cada se jogo. Se for pra Libertadores, joga só Libertadores. Ou deixa o Paulista, joga o Dênis. O que ser. Exatamente. Pode ser, mas que prepare uma despedida. Cada jogo vai ser uma despedida. Mas isso devia ter feito agora já. Por isso que eu falei, se ele for parar. Desde o meio do ano. Faz a chuteira. Mas eu te falei, vai ser uma camisa. Luva, camisa. Faz o último jogo oficial dele no Morumbi. Claro, entendeu? Claro. Essas coisas, pô. Aproveita, eu falo do Paulista, que o Paulista não tem tanta cobrança, vai fazendo cada jogo uma festa. O último jogo do Rogério, sei lá onde. O último jogo do Rogério no Pacaembu. O Pelé foi assim. Então. Visitando todos os estádios. Cada jogo a diretoria de São Paulo faz uma homenagem. Ah, mas que não faz isso, não. Falta 10 jogos, falta 5. Poderia fazer, mas é muita coisa. Poderia fazer, mas não vai fazer. Ou não consegue pensar nisso. Ou não faz, porque talvez ele não pare. Poderia fazer, mas não vai fazer. Porque eu vou te falar: qual o próximo jogador de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, sei lá de quem? Que os caras não têm essa capacidade, Benji, é só isso. Ah, eu acho que tem. Eu não acredito. Eu sou. Mas se eu sou ele, eu paro. Eu não acredito. Eu sou ele, eu jogo semestre que vem. Ah, não, eu paro. É agora. Tá todo mundo pedindo pra jogar, eu paro. Quanto o Vitória da Bahia, ele fez duas defesas lá, depois o cara vem falar que ele tá sem reflexo. Nossa, que defesa. Nossa. Eu também acho que o Rogério tinha que jogar, cara. Pô, mas Benjamin, só falou isso quem não conhece futebol. Não, mas tem um monte de gente. Teve uma época aí que o Rogério faz umas baita de umas defesas ali. Ô, Domênio, teve uma época aí que o Rogério tava falando alguns jogos, o cara falou, tá vendo? Não tem mais reflexo. Ele não tem reflexo. Sabe o que é, Benja? Tem muita gente, tem muita garoto, muita molecada aí, que tá aí na flor da idade, exalando emoções na internet. E são pessoas que ainda vão amadurecer muito. E todas elas têm o seu direito à opinião. Sim, também. Só que às vezes a gente, quando tem 15 anos de idade, a gente tem um modo de pensar. Quando a gente tem 35, 45, a gente vai mudando, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. E hoje, com a internet, a gente lê muita coisa. Lê demais. É, mas infelizmente, você às vezes tem que ler. É mais fácil destruir, mas né? Tem que conviver com esse tipo de informação. É mais fácil destruir do que elogiar. Tem gente que fala, olha, o Rogério, o vovô, etc, acabou. Você lê o que presta e o que não presta. Mas é que a mídia também não toma cuidado com isso. A mídia toma a rede social como agora o grande termômetro, a grande referência de tudo. Ah, esse é o problema. É difícil você falar pelos outros. Eu não tenho nem essa... Não tem esse direito. E outro, Rogério jamais pegou um telefone pra me pedir uma opinião. Quer dizer, não é que... Ah, vai que ele nunca te ligou à noite que nenhum mano liga pra te pedir uma opinião. Nunca. Pra falar da quinta vaga da Libertadores. Jamais. Ele ligou jamais. Pra falar da quinta vaga. Essa noite ele não ligou pra você, igual não, mano? Da quinta o mano vaga. Me ligou. Jamais, essa jamais. Noite exclusivamente não, ele não ligou? Jamais. Não falo com o Rogério Ceni há muito tempo. O que eu quero te falar é o seguinte. Olhando ele de fora, como o nível que o cara tá jogando, o nível que ele tá jogando... 5 meses a mais. Não vai. Não vai afetar a vida do Rogério nada. Afeta, hein? Afeta. Eu não acho. Uma coisa, RG, é fazer igual o Romário fez. Praticamente se arrastar durante 1 ano e meio no gramado, Sombra. Outra fez coisa mesmo. É tentar se. Esticar manter, um pouquinho mais. O Rogério não tá se arrastando, né? Não, então, aí tá. Uma coisa é fazer o que o Romário fez, tá certo? Brigar com o torcedor em arquibancada no treino. O Romero foi artilheiro com 40 anos, hein? Romário. Vocês viram qual é a média de quanto que o Rogério anda em campo durante uma partida? Vocês viram isso ou não? 3,5. Não. 4 quilômetros. Ó, chutei próximo. 4 quilômetros. É porque às vezes ele cruza o campo pra bater uma falta. É, às vezes tem. Sim, isso, mas. Sim. É verdade. É, isso conta. Isso conta. Aline, um beijo só pra você. Só na Libertadores. Não, pode fazer um merchan? Pode, faça. Tem torcida Peugeot, não tem? Tem. É isso que eu ia perguntar. Tem torcida Peugeot, estádio 97. Então tem que estar aqui domingo, 6 da tarde, na Avenida Paulista, 1439. Putz. Parabéns. Obrigada. Um beijo pra você e deixa o seu palpite pra amanhã. São Paulo e Colorado. Ah, sem D'Alessandro? Chorolado. Ah, Chorolado. Se o Grêmio Chorolado. Conseguiu fazer 4, São Paulo vai conseguir fazer muito mais. Ah, tomara que os deuses do futebol te ouçam. É isso aí, dá uma cachimbada no Inter. E na verdade é um jogo de 6 pontos pro bem, né? Porque é um time... bem. Porque tem o pro mal quando é você tá jogando um jogo de 6 pontos quando você tá pra cair. É. E esse é um jogo de 6 pontos pra decidir quem vai pra Libertadores. Ah, entendi. Tá aí, bem. Não, mas São Paulo vai pra Libertadores. Então tá bom. Um beijo, Aline. Um beijo pra vocês. Tchau, valeu. Estádio 97, tem oferecimento de Bozano, mano. Você acha que o Pato lá não fez a barba com o Bozano lá quando foi contra a Fiorella? Tá? Opa, lógico que fez. Senão não ia ter. Hã? Lógico. É. Verdade, opa. Nota da Fiorella, mano. 9. Nota do Bozano, mano. 10. Ah, nota do Pato, mano. 0. Nota do Aguinaldo de Sunga. Nota do Benjamin. 10. Nota do Benjamin, mano. 10. Olha aí. Não, 5. É top 5. É parceiro. É top 5. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance que o seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeito, mano. Nota da Fiorella, Sombra. 10. Uma única coisa que estraga aquela mina lá é aquela voz. Ela tem uma voz meio enjoada, não Mas tem? Mas você já escutou a voz dela? Nota já. 10. Ela faz aquele quadro de humor, né? Sabe? Que tem a Tata Werneck lá. Qual que é aquele quadro lá, aquela parte? Faz um programa no Multishow, se não me engano. Faz. Vai que cola? Não, é da... Tudo pela audiência. Faz uma pequena participação. Não, é vai que cola, vai que cola. Vai que cola. Vai que cola. Eu ouvi Outback? Ouviu, porque eu falei que eu tô com fome. Claro que ouvimos. Tem certos jogadores que são tão bons de bola, mas tão bom de bola, que quando chegam no seu clube dá até vontade de comemorar, não é não? Então por que você não comemora no melhor estilo Outback? Pode ser com uma ribs on the barbie, costela de porco grelhada, regada com molho barbecue... Ou com um Kookaburra Wings, sobre asas de frango, que são empanadas com tempero especial com molho blue cheese. O importante é aproveitar o jantar para festejar as coisas boas da vida. Explore seu momento Outback. Mas se o Rogério chega e fala, não paro, eu vou comemorar no Outback. Com certeza! Vamos saber quem ganhou a camiseta do Estádio 97, RG número 2. Sabe quem? Não. Ele não vai ficar Caputo da vida, porque foi o Caio Caputo, velho. Boa! Caio Caputo ganhou a camiseta do estádio produzida pela FIT. fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. Estádio 97, que volta amanhã às 5h30 da tarde, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Ticket alimentação de Natal.